beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje eu estou aqui com Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E de volta aqui, uma das nossas presenças mais queridas e mais pedidas, Leila Germano. Olá, e aí, galera? Eu fiz acordes de ukulele pra vocês. Eu tô vendo, eu achei que fosse um efeito do Rafael, mas não, é você mesmo. Que demais, eu quero esse efeito pra sempre, quando eu fizer minhas entradas. A gente vai ler, eu vou tentar, a gente vai ler histórias inspiradas no filme Meu Primeiro Amor. A Leila vai estar com a gente na leitura de histórias, ela não tá com a gente no jogo, porque ela chegou depois, porque eu sei lá o que ela tava fazendo, tava na balada. Eu tava bêbada, tava ficando bêbada, ficando interessante. Vai ser ótimo essa leitura de e-mails aqui. Gente, eu não tô normal, eu não tô bem. Tá. Rafael, quais são as histórias que a gente tem, cara? Cara, tem uma história de como o primeiro amor mudou a adolescência de uma menina. Uhum. Temos uma história em forma de poema, muito boa. Uau! Sim. Isso é um privilégio. Crianças mudando de colégio nos anos 90. Ah. Lembra que a gente dizia que mudar de colégio nos anos 90 era a mesma coisa que morrer? Porque você nunca mais ia ver a pessoa. É, tipo entrar pro programa de proteção às testemunhas. E uma história sobre autoestima infantil e como ela influencia a sua vida toda. Caramba, eu tô pegando um programa dramático chegando aí, hein? Bom, Meu Primeiro Amor é um filme dramático. A galera caprichou nas histórias. Eu já lamento pelas que ficaram de fora. Mas as que ficaram têm essa veia dramática mesmo, como o filme. E vai ter mais história lá no blog? Vai ter história no blog, eu separei algumas pro blog. Então, aliás, é sempre bom a gente lembrar aqui que lá no site do GugaCast, gugacast.com, tem um blog de mais histórias do Rafael, onde ele publica algumas histórias que ficaram de fora do programa, comentadas, não é isso? Isso aí. E aí você pode ler e imaginar a minha voz. É, nada como o poder da imaginação. É, ou você imagina a voz de qualquer outra pessoa que você quiser. Você pode imaginar do Pato Donald. É verdade. Você vê, é até melhor. Eu vou fazer isso agora. Rafael, então aqui a gente vai contar histórias dramáticas sobre os primeiros amores dos nossos ouvintes, mas lá no grupo secreto do GugaCast, a gente vai contar as histórias dos nossos verdadeiros amores, correto? Correto. Eu tô emocionado com esse conteúdo que a gente gravou lá pro grupo secreto, onde a gente abre o coração e fala quem a gente verdadeiramente ama. Isso aí, como se a vida fosse um grande picolé em forma de coração. Exato, exato. Esse conteúdo são mini GugaCasts que a gente tem todos os dias lá. Então se você não se aguenta, se você vai ouvir esse programa aqui que tá longo, e você fala assim, putz, mas eu quero mais, eu preciso de mais, tem todo dia lá no grupo secreto do GugaCast, só pra quem assina com o PicPay, PicPay que resolve sua vida. PicPay, cara, ele resolve seus boletos, ele resolve seu bilhete único, ele resolve seu telefone celular, ele resolve sua conta da Steam, ele resolve o que for de pagamento, e ele resolve também te dar um mês de graça lá no grupo secreto do GugaCast. Por quê? Por quê, Rafael? Porque você paga 15 pratas pra entrar e o PicPay te dá de cashback até 15 pratas de volta. E se você fizer a conta, 15 menos 15 é igual a zero, que é o número que sai de graça. É verdade, é isso aí. Então você pode fazer isso e você experimenta, você pode ouvir esses conteúdos, entender quais são os nossos verdadeiros amores que estão lá essa semana, ou você pode ouvir todos os outros 600 e tantos conteúdos que a gente já fez lá. Nas outras, você pode ouvir o máximo que você aguentar, não tem problema. E aí depois, se você curtir, você fica lá com a gente pelos outros meses, não é não? E tem uma maneira super fácil de ouvir agora, que é ouvir pelo Wolo, o aplicativo exclusivo pra isso, que agora tá disponível em Android e também pra iPhone. Agora tá completo. Agora não tenho o que reclamar. Você pode assinar direto pelo PicPay e ouvir pelo Wolo depois. Você não precisa assinar no Wolo. Você assina onde você quiser e ouve onde você quiser. Se você tiver um Android e um iPhone, você vai poder ouvir nos dois. Se você quiser ouvir no Facebook quando você estiver no desktop, você vai poder ouvir lá também. Qualquer lugar tá valendo. E como é que você... Aí você fala, tá, Guga, agora complicou, você deu muitas opções. Então faz assim, vai em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicadinho sobre como você pode fazer. É preciso se dizer, nesse momento que a gente vive, que assine é com dois S's. Nunca tinha pensado nisso. gugacast.com/assine. Assine. Vai lá. Rafael, é a hora da vinheta mais amada do Brasil? É a hora da vinheta mais amada do Brasil. Caio, por favor. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Yeah! Ok. Eu tô ansioso, porque você falou que a gente tinha uma análise musical especialmente pra esse programa, e você não compartilhou ela comigo, você falou que ia ser surpresa. Exatamente. Eu resolvi fazer uma análise musical temática, porque toda vez que a gente fala sobre esse filme, Meu Primeiro Amor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a música My Girl. Então eu resolvi fazer uma análise musical dessa música, pra todo mundo aprender a letra, poder cantar junto e saber o que ela realmente significa. Cara, mas quando eu penso nesse filme, eu penso na música Meu Primeiro Amor. Não na música My Girl. Como assim? Aquela música assim, ó. Assim, quer ver? Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Sacou? Saquei. Porque tem aquela parte que fala assim, ó. Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só dor deixou neste peito meu. Lembrou? Meu primeiro amor. Lembrei, essa é aquela música que fala assim: nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. Cara, que lirismo, hein? Que demais. Que lirismo. Não é essa música, mas eu deixei você tocando porque eu queria ouvir. Eu acho essa música bonita. Essa música é demais. Eu vou tocar ela inteirinha depois. Aliás, eu acho que essa deveria ter sido a trilha sonora do filme. É, já que eles mudaram o nome do filme, eles podiam ter mudado a música tema também, né? É, por que não? Eles editavam e em vez de ficar tocando My Girl, tocava Meu Primeiro Amor. Por que não? É, a música que toca, ela é assim, né? Aí podia começar só. Ainda mais assim com o ukulele, ia ficar incrível. É, nossa, que super ideia. Aliás, eu sugiro que alguém faça isso e ponha no YouTube. Eu prometo assistir, curtir, assinar o canal e ainda retweetar. Não, cara, eles vão colocar a minha versão lá. Fica fora de contexto, credo. É a minha sugestão, cara. Se você não quiser, você não curte. Eu só tô dizendo que se alguém fizer isso, eu vou curtir muito. Tá bom, fala da música, cara. Fala a música My Girl, dos Temptations. Então, a música My Girl, dos Temptations, que você tão graciosamente fez o solinho aí pra gente, ela foi lançada em 21 de dezembro de 1964 pelo grupo Temptations, como você disse. Uhum. Só que ela foi escrita e produzida por Smokey Robinson e Ronald White, que eram do grupo The Miracles. Ah, verdade, era do Smokey Robinson, isso mesmo. É, ele se inspirou na esposa dele, que também era do Miracles, a Claudette Rogers. Uhum. E a intenção original era que o Miracles gravasse, mas acabou ficando pro Temptations. Caramba, hein? Esse é um erro que o Miracles se arrepende. É. Bom, talvez você não esteja se localizando bem na época, mas em 21 de dezembro de 1964, quando essa música foi lançada e atingiu o primeiro lugar em várias paradas, aconteceu também a edição do Decreto 55.249, que estabelecia regras para dar uma medalha para funcionários públicos que completassem 50 anos de serviço sem nenhuma falta. Caramba, que sensacional, mas realmente, né, cara? Merece mesmo uma medalha. Nossa, merece demais. Era tão importante que esse decreto ele é assinado pelo presidente Castelo Branco e mais 15 ministros. Porra, excelente, cara. Devia dar uma medalha e um presunto. É, e uma flor, sei lá, né? E também em 64, não exatamente em 21 de dezembro de 64, mas também em 64 foi quando a Mongólia competiu nos Jogos Olímpicos pela primeira vez em Tóquio, no Japão. Sério mesmo? Sério, você vai lembrar, porque a Mongólia, ela mandou 3 atletas para os Jogos Olímpicos. Uhum. O Luvi Sangin Budai. Não lembro, não. O Shoei Jaevin Samand. E o Erkmijastazin Luvzan. Ah, o Luvzan, putz. Foi esse Luvzan. Ano que o Luvzan estreou nas Olimpíadas? Luvzan estreou nas Olimpíadas e o Luvzan e o Samand não terminaram a prova deles, que era a prova de ciclismo na estrada. Ciclismo na estrada, uhum. Claro, lembro. Mas o Budai terminou em apenas 4 horas e 39 minutos e ficou em 82º lugar. Cara, que foi um feito absurdo para toda a população da Mongólia. É, que foi celebrado por toda a Mongólia por dias a fio. Tomara que ele tenha ganhado alguma medalha e um presunto. É. Bom, está contextualizado já, podemos ir para a análise propriamente dita? Eu lembro, é só você ter falado o ano do Luvisan e aí eu ia ter sacado, não precisava ter falado tudo isso. Então, essa música é do ano do Luvisan e ela começa da seguinte forma. I've got sunshine on a cloudy day. Aqui, além de interpretar, a gente vai traduzindo a música. Uh-huh. I've got sunshine on a cloudy day é... Eu descolei um solzinho no dia nublado. Num dia nublado, isso aí. E no filme sobre os Temptations, o cara fala que ele começou a música dessa forma porque não existia nenhuma música que começasse com I've Got. Cara, esses caras são muito foda. Esses caras que compunham música nessa época, eles tinham muito isso, sabe? Pega uma palavra e o cara tira a música inteira. Faz uma música inteira. Então a música continua. When it's cold outside, I've got a month of May. Tradução, por favor. Quando tá uma friaca lá fora, eu pego o mês de maio. Eu pego o mês de maio. Você lembra daquela brincadeira de quando você era criança que chamava mês? Lembro. Caramba. Eu não lembrava até o momento que você terminou de falar a palavra mês. Aí, pá! Era uma brincadeira bizarra, né? Que duas pessoas escolhiam um mês dentre 12 que existem. Uhum. E eles iam até as outras pessoas que estavam esperando, que eram umas 4 ou 5, e falavam assim, que mês? E quem adivinhasse o mês que eles estavam pensando tinha direito a um desejo. Uhum. E aí... as pessoas iam confabular de novo e elas davam duas opções de desejo. Então o cara dizia assim, quero uma cerveja. Aí eles voltavam e falavam, você quer Heineken ou Stella Artois? Não, ninguém falava, é uma brincadeira de criança, cara. Eles falavam, quero uma bicicleta. Tá bom. Então eles diziam assim, eu quero uma Fanta. Aí o cara voltava e falava assim, beleza, você quer uma Fanta maçã verde ou uma Fanta Guaraná com açaí? Uhum. Aí o cara escolhia. Quem tivesse inventado a Fanta que ele escolheu, continuava com o poder de escolher o mês e ele ia com essa pessoa escolher o próximo mês. É uma brincadeira muito sem sentido, né? Aham, uhum, é. É, mas passava o tempo, né? Passava o tempo e assim, eu ficava louco pra acertar o mês, pra dar a opção que o cara escolhesse. Comigo funcionava bem. É, né? E eu disse tudo isso porque eu acho que esse cara sempre escolhia o mês de maio. Cara... Eu gosto muito da análise musical, cara, porque em dois versos a gente tá falando sobre brincar de mês. É, porque as músicas são muito ricas, né? Porque eu escolho muito bem as músicas. Continuando aqui. Well, I guess you would say, what can make feel this way? Eu acho que você quer saber, é isso? É. O que me faz me sentir assim? Então, é essa pergunta que ele faz, e é justamente essa pergunta que eu jamais faria. Imagina você ouvindo uma música... Aí você ouve dois versos, o cara fala assim, lá fora tá frio e eu tô sentindo o mês de maio. Aí você fala, o que levou esse cara a se sentir assim? Definitivamente não é isso. É, o que eu ia estar me perguntando é, o que você quer da vida? E aí... Que é o que você pergunta quando você brinca de mês. E aí eu já ia estar pensando, puta, qual Fanta eu vou propor? É por aí. Então, a música... continua. My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. É, que significa minha garota, minha garota, minha garota, tô falando da minha garota, minha garota. É, e é realmente surpreendente porque eu jamais poderia adivinhar que com essa história de dia lá fora nublado e pegar o mês de maio, ele estaria falando da garota dele. É talking about, então é tô falando da minha garota. Isso aí. E aí que a música fica realmente interessante, porque ele fala o seguinte... I've got so much honey, the bees envy me. Ah, eu consigo tanto mel que as abelhas me invejam. Que demais, hein? Que, é. As abelhas me invejam. Esse é um novo patamar da felicidade, a inveja apícola. Não é demais, cara? Você fala assim, cara, eu tô tão feliz, eu tenho tanto mel que as abelhas estão com inveja de mim. Imagina esse cara pensando, cara, essa abelha, ela tem inveja de mim. A abelha voando e o cara pensando que ela tem inveja dele. É engraçado que é um mel, né? Você pensa, que palavra eu posso usar como sinônimo de felicidade? Mel. Mel, é. Nessa ele mandou bem. Uhum. Mas o que é curioso é o seguinte, eu já vi estudos, e esses estudos se questionavam se as galinhas podem ser felizes. Eles estavam fazendo esse estudo. E aí esse cara foi mais além de galinhas felizes e pensou o que deixa as abelhas felizes. E de acordo com esse cara é mel. É? Sério? Ué, ele fala... Não, não um estudo. Ah, o cara entendi. Da música. Eu tenho tanto mel que as abelhas têm inveja de mim. Então, pra ele, o que as abelhas mais gostam é mel. Talvez não seja o que elas mais gostam. É porque o trabalho das abelhas é produzir mel. Se ele tem mel, então ele não precisa trabalhar. Acho que é ele pode que... tirar férias. Ele tá tirando férias. Ele tira férias em que mês? No mês de maio. Exato. E aí a gente tem que aprofundar justamente essa análise, que é o que é a inveja. Porque eu fiquei muito curioso das abelhas sentirem inveja. É o e que a inveja... eu falo, cara. Eu gosto muito da análise musical por isso. O que é a inveja? O que é a inveja? A inveja é um desejo mimético, certo? Você quer fazer aquilo que a outra pessoa faz. Ela é o peso da não aceitação. Uhum. Inclusive, Heródoto um dia disse... que ele contou essa história, que o rei da Capadócia teria recebido do seu aliado da Frígia um animal em comum. E aí ele respondeu pela carta o seguinte. Ele falou, se me mandas um elefante, também eu vos envio um animal estranho, um filósofo. Acabou? Acabou. O cara ficou com inveja porque ele mandou um elefante e resolveu mandar de volta um filósofo. E no caso da abelha... ela ficaria com inveja... No caso da abelha é mel, no caso do elefante é filósofo, foi isso? Isso. Tá bom. Exato. A abelha, quando fica com inveja, o que ela faz? Mais mel. Uhum. E assim, eu fico pensando que ele falou do mel da abelha e talvez ele tivesse se referindo ao ferrão da abelha. Porque você sabe que tem uma abelha que não tem ferrão e também faz mel, né? Não sabia disso, não. É uma abelha chamada jataí, que é muito comum aqui no Brasil. É aquela pretinha, pequena, que enrosca no cabelo? Não, ok. É o equivalente das abelhas da melancia sem semente. É. Exceto pelo fato de que ela já existia naturalmente, né? Uhum. O mel de jataí faz muito bem para as pessoas. Eu li na internet que o mel de jataí, ele trata atraso de crescimento, intestino preso, infecções intestinais, varizes, conjuntivite... E no campo neuropsíquico, é favorável no tratamento da depressão e da insônia. Ela tem ação febrífuga e dinamogênica. Então, é justo sentir inveja de tudo isso. Eu tenho inveja agora também desse Entendi. Cara. Entendi. Porque ele tipo tem muito mel. É tipo um chá de flor de cajuína. É, exatamente. É uma coisa que cura tudo. Uhum. Bom, é esclarecido isso, que as abelhas têm inveja desse cara, vamos para o próximo verso, que ele diz... I've got a sweeter song... than the birds in the trees. Eu tenho uma canção mais doce do que os pássaros nas árvores. Então, quando a gente finalmente supera as abelhas, ele fala que tem uma canção mais doce, um som mais suave do que o dos pássaros nas árvores. Ou seja, a garota dele produz mel de jataí assoviando. Ela é realmente um fenômeno. Eu iria pra outro lado, cara. Eu acho que isso é mais... Eu acho que talvez... Talvez, além do que você está dizendo, talvez ele queira estar trazendo aqui para essa letra uma ideia platônica de que toda criação é uma imitação. Né? Toda criação é uma imitação da natureza verdadeira. Entendi. Então, por isso que ele fala que a canção dele, que é mais doce, é melhor que a dos pássaros nas árvores. Porque, na verdade, ele está imitando a natureza verdadeira. E como você estava falando de mimética anteriormente, eu acho que é isso. Então, você acha que ele está afirmando que o simulacro... é melhor do que a realidade. Sim, exatamente. Ele tá afirmando isso. Ele tá afirmando que o simulacro, que é a criação dele, que é uma imitação da natureza, que é a canção dos pássaros, é melhor, é mais doce. Não sei se melhor, mas mais doce. Mais doce, pelo menos. É, essa é uma interpretação muito boa. Talvez a pista que dê pra gente saber do que ele tá falando é o próximo verso. Que ele fala o seguinte. I don't need no money, fortune or fame. I've all the riches, baby, one man can claim. Eu não preciso de dinheiro, fortuna ou fama. Eu tenho todas as riquezas, baby, que um homem pode clamar. Clamar. Pois é. É. Então, depois que ele diz que as abelhas sentem inveja, ele fala que não precisa de dinheiro, fortuna ou fama. Isso nos leva a crer que é justamente isso que ele quer. Não é verdade? Porque, do contrário, ele não faria essa música. Por que ele ia fazer uma música dizendo eu não preciso de dinheiro, fortuna ou fama? Porque ele precisa de dinheiro, fortuna ou fama. E isso nos leva a uma questão delicada, e eu queria tocar aqui nesse assunto com cuidado, mas leva a gente a uma questão que a gente tem que falar. Ah. Né? Você sabe qual é? Sobre pênis. É por isso que eu te falo, cara. Eu adoro análise musical. Pênis. Porque o fato dele escolher abelhas, o fato dele insistir na inveja, o fato dele ter inveja da riqueza e fortuna de outros homens, leva ele ao que Freud chamou de penis nides, ou inveja do pênis. Em 1905, Freud formulou a teoria de que as garotas, no momento que percebem que não têm um pênis, desenvolvem toda a sua personalidade em torno da inveja da ausência do pênis. Certo. É, isso é uma das coisas clássicas que a gente pode dizer sobre Freud. Sobre Freud. Mas essa música, que é sobre a inveja apícola... Apícola. Ela é justamente para falar da inveja que ele sente. Isso me leva a uma conclusão muito importante. Essa teoria do Freud, que já tem 114 anos, me leva à conclusão de que essa teoria é justamente porque o Freud tinha inveja do pênis alheio e do que os outros faziam com seus pênis. Então, a conclusão dessa música é que ela é sobre um paradoxo freudiano. Que o Freud fez a teoria porque ele tinha inveja do pênis dos outros e não porque as mulheres tinham inveja do pênis. Ok. E ela também é um grito de socorro de um homem sufocado por inveja, incluindo a inveja apícola. E ele deposita todas as suas frustrações numa menina que ele acabou de conhecer. Cara, sabe o que a gente podia fazer? A gente devia se inscrever num congresso, assim, sabe? Numa conferência de psicologia. E apresentar isso e chegar lá e simplesmente ler isso aí que você falou. E ver o que acontece. Tocar o áudio, né? Fala, eu gostaria de dizer uma coisa. Aí senta, cruza as pernas, abaixa a boina um pouco e dá o play. Então, só recapitulando, o Smokey Robinson, o autor da música, ou o eu lírico dela. O eu lírico dela, eu diria. Ele fala que não precisa de dinheiro, fortuna ou fama, mas na verdade ele precisa. Sim. E isso é um grito de socorro deste eu lírico freudiano. Sim. Porque todos sentem inveja dele, inclusive as abelhas. É isso? Não, é porque ele sente inveja de quem tem dinheiro, então ele fantasia que as abelhas têm inveja dele. Entendi. E é um grito de socorro. Enfim, sente muita inveja de todos. Podia chamar inveja essa música. Então, no verso que ele fala assim, I guess you say what can make me feel this way, ele devia só falar inveja do pênis. Sim, poderia ser. Em vez de ficar my girl, my girl, my girl, ele podia falar Freud, Freud, Freud, talk about Freud, Freud. A gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como vai terminar. Nunca. Beleza, vamos para as histórias? Vamos, já não é sem tempo. Rafael, a gente pode começar a ler as histórias nesse momento? Quase que podemos. Mas antes, a gente precisa dizer das histórias que nós ainda precisamos receber para fazer programas super bacanas. Ah, ok. A gente precisa de histórias baseadas no filme Curtindo a Vida Doidado, né? Assim como esse programa foi meu primeiro amor, o próximo vai ser Curtindo a Vida Doidado. Então, um dia em que você curtiu a vida, foi no museu, participou de uma parada, matou a aula, foi no restaurante chique ou roubou uma Ferrari. Precisamos de histórias de Dia das Crianças, qualquer história sobre a sua infância, sobre ser criança, sobre ser feliz, histórias de aniversário e histórias de Halloween, que são histórias de terror, na verdade, não de Halloween. Sim. Mas pode ser um de Halloween. É. Se for Halloween, terror, melhor ainda. Grande chance de fechar o programa. Beleza. Leila, você nos daria a honra de ler a primeira história? Sim, senhores. Vamos lá. A história chama Changeland. Changeland? Changeland. É tipo o planeta dos Changemen? Não, de change, de... Olha aquelas que... Change é o quê? É mudança ou desafio? Mudança. Challenge mudança. É desafio. Gente, isso. Eu tô muito louca. Vai ser ótima essa leitura de e-mails. Vai ser incrível. Vai ser ótimo. Tá, eu tô tentando ao máximo parecer normal. Olá, Guga, Rafa, Caio, se ainda estiver vivo. Não, não está. Impossível convidada, estou. Podem me chamar de Alice ou algum outro nome que preferirem. Esse é o primeiro e-mail que envio para vocês e me senti motivada pelo tema em falar sobre uma história que marcou a minha vida e que talvez encontre eco nas histórias de vários LGBTs que não têm suas histórias muito contadas. Você usou história 4 vezes nessa primeira frase. É um programa de histórias, né? É a história, ela disse, da minha adolescência, do meu primeiro amor, de toda a inocência que o envolveu, de entender minha sexualidade e de também ser idiota e tomar decisões que não fazem sentido, como qualquer adolescente. Capítulo 1. O encontro. No ano de 2005, eu era só uma criança que brincava num subúrbio na Grande Vitória, no Espírito Santo. Passei boa parte da minha infância brincando na rua da minha casa, que era cheia de outras crianças. Eu espero muito que essa informação seja importante. A grande estrela das nossas brincadeiras era a residência da esquina, pois ela não tinha muros. E, o que me estupefa de pensar hoje em dia... Estupefa? Existe esse verbo, Rafael? É, de ficar estupefato. Eu acho que não, mas ela usou bem aqui, então passou a existir. Como se fosse uma obra de Graciliano Ramos. Okay. Eu tô convencida, sim. Ninguém usa isso à toa. Nós usávamos como grande palco de nossas brincadeiras, sendo um grande lugar para se esconder nos pique-escondes ou usando o telhado da varanda dos fundos como abrigo nos dias chuvosos. Eu usaria para beijar pessoas. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento. Sou eu, Leila, falando. É, talvez. Até hoje, não entendo como essa vizinha, que devia ser santificada, aguentava uns 10 moleques de 11, 12 anos gritando e correndo pelo seu quintal todas as tardes e noites. Mas foi nesse palco, a qual já performava há algum tempo. Ela usou há algum tempo sem H, então não existe estupefa, com certeza. Que entrou em cena... Eu tô bêbada, mas não tô louca. Que entrou em cena uma nova personagem. Mudaram-se para a casa ao lado da vizinha santa uma nova família. Feito inédito para aquela ruazinha de fim de mundo em que nada mudava. Mãe, marido e 2 filhas. A curiosidade de toda a trupe da rua em relação às 2 novas crianças foi instantânea. Como elas haviam se mudado para casa em cima da avó, que já conhecíamos, resolvemos falar com ela para nos apresentar as netas, fingindo que queríamos ser educados e dar boas-vindas. Mas, na verdade, só queríamos mesmo matar a curiosidade sobre as novas meninas. Uma das meninas se chamava Bella. Lembro que nesse dia estávamos fazendo uma de nossas brincadeiras clássicas, que era subir em uma grande árvore que tinha na nossa rua e dava para um muro. E então passávamos para o muro e brincávamos de andar sobre ele. Nossa, que vidão, hein? Meio que disputando quem tinha mais equilíbrio. Eu sei, muito seguro, não é mesmo? Mas em minha defesa, era um muro bem baixo. Sempre fui bastante tímida, então não fui uma das crianças que foi na frente retirar a Bella da casa da avó e se apresentar. Retirar? Em vez disso, eu fiquei sentada no muro observando com curiosidade enquanto ela descia a rua e se aproximava da árvore para que as outras crianças explicassem a brincadeira. Nessa época eu tinha 11 anos, mas já me importava em parecer meio cool e mais madura que as outras crianças. Ah, ela tinha Doug e Fanny, com certeza. Então, fiz a maior pose de desinteressada enquanto observava ela vir subindo pela árvore. Bella veio se equilibrando pelo muro e inevitavelmente chegou ao ponto em que eu estava sentada. Agora entram os diálogos, tá, audiência? Você me dá licença? Sem problema! É que eu preciso diferenciar as vozes. Ah, ok. Sem problema! Eu disse com minha melhor cara de estou mesmo acima dessa brincadeira de criança. E me preparei toda para pular direto no chão. Coisa que já tinha feito algumas outras vezes. Porém, não sob o olhar mais intenso que já tinha recebido na minha curta vida. Me aprumei, calculei a caída e... É claro que eu caí de mau jeito e me estatelei no chão. Enquanto as outras crianças, que aliás deviam ser meus amigos, davam risadas da minha cara, Bella desceu toda preocupada e me estendeu a mão para me ajudar a me levantar. Perguntando se eu estava bem. Ninguém pergunta se a pessoa está bem sem querer beijar. Se alguém fala assim, ah, tudo bem para você na rua, quer beijar. Lembro até hoje da sensação que foi segurar a mão dela naquele momento, de toda a descarga elétrica que percorreu meu corpo e de não entender absolutamente o que isso significava. Bella me disse para não ligar para as risadas, me chamou para sentar embaixo do telhado na varanda, longe de todos, e passamos as próximas horas conversando. Capítulo 2. O primeiro porre. Caramba! menino, que foi uma vida juntos. Os anos se passaram, ah, ela acabou... Não é? Ela os anos se passaram. 7 anos se passaram, pelo menos. Aqui é a temporada Season 2. Os anos se passaram e Bella acabou se tornando minha melhor amiga, ao mesmo tempo que os meus sentimentos por ela cresciam. Lembro que era muito confuso na minha cabeça entender como eu me sentia sobre ela. Pensava que era só um amor de amigas muito intenso, porque éramos melhores amigas, sabe? Mas em 2 anos, Bella mudou completamente a minha vida. Nós duas éramos de família evangélica e nesse período nós duas brigamos com as nossas mães para sair da igreja, o que acabamos conseguindo. E isso por si só é toda uma história à parte que eu não vou nem entrar aqui. Também foi a época que o hoje clássico livro Crepúsculo se tornou febre, uma obra de arte a qual Bella me apresentou e obrigou a ler todos os livros. E eu, claro, entrei na onda e fiz a fã. Agora a gente entendeu porque que ela se chama Bella. É. Ah, é verdade. Eu nunca assisti Crepúsculo. Eu fingi familiaridade, mas eu não sei. Eu vou contar pra você. É assim, tem uma menina que ela se apaixona por um vampiro, mas tem um lobisomem que se apaixona por ela. Ela fica na dúvida entre os dois. Os dois brigam, no final ela fica com um vampiro. Ah, tá. Igual Malhação. É, mas com vampiro. É igual Malhação, mas com vampiro. Tá. Malhação se fosse da Record. Nós passamos muitas noites na casa dela escrevendo as fanfics mais ridículas para comunidades do Orkut do fandom. E muitas tardes deitadas no chão ouvindo Avril Lavigne, nossa cantora preferida. O que era mais estranho, entretanto, em toda a nossa amizade, era como nós evitávamos a todo tempo tocar uma na outra. Nada de abraços, nada de trocar de roupa uma na frente da outra. Coisas comuns entre amigas, sabe? Cara, não acho comum, não. Não faço isso, não. Uma boa. Eu evitava até mesmo encostar no braço dela, pois toda vez que nós nos tocávamos, a mesma descarga elétrica da primeira vez percorreu o meu corpo. Talvez fosse só um lance de estática, né? Tinha carpete na casa dela. Pois é, pode ser. Uma coisa exatamente. Não tem um fio terra, uma coisa assim pra segurar o 220. É claro que esses 2 anos e toda essa leitura sobre romances adolescentes, além das eventuais fanfics de cunho LGBT que eu lia em segredo no meu quarto, também me deram alguma noção do fundo da minha mente que o que eu sentia sobre Bella era muito mais que um amor de amigas. Porém, eu me recusava a expressar isso até mesmo dentro da minha cabeça, que dirá fazer algo a respeito. Nessa época, passávamos a maior parte do nosso tempo na casa de Bella, pois a mãe dela estava sempre trabalhando e podia contar nos dedos as vezes que ela tinha ido na minha casa. Porém, em uma bela tarde em meio às férias de julho, aconteceu de meu pai e minha mãe estarem trabalhando no mesmo dia e terem julgado que eu já era velho o suficiente para ficar em casa sem a minha avó. Além disso, minha avó havia me dado algum dinheiro por algum motivo de vó, o que era um tanto raro para mim ter um dinheiro meu. É muito bom, né? O quê? Muito bom ter R$20 assim que a sua avó te deu. Sobe a cabeça, né? Você já quer comprar um chiclete mais caro. Putz, eu já ia gastar tudo em paçoca. Ah, sim. Eu seria bambolês. Tudo bem. Bella, então, teve uma ideia genial. Por que não usaríamos esse dinheiro e minha casa livre pra comprar umas ices? É tipo Smirnoff Ice? Acho que é Smirnoff Ice, é. Tá. Ai, minha vida. Claro! É gostoso. Isso não é a coisa... Eu amo, amo demais. Eu tem também. Aquele gostinho de banheiro químico. Do nada, você fica comunicativo. Eu gosto. Eu gosto bastante. É muito agradável e leve. É, e é algo pra você culpar pelos seus atos. Claro, isso não é a coisa mais legal do mundo. Vejo isso hoje. Mas na época, éramos as típicas adolescentes que queriam se sentir mais velhas e maduras. E como nunca tínhamos bebido antes, essa parecia a oportunidade perfeita. Obviamente, elas tinham 18 anos. Só deixando isso bem claro aqui. Ah, sim, mas sem dúvida. Em 2 anos, de 11, você pula pra 18. É, por isso. A gente falou lá no começo. Passaram-se 7 anos ou mais. Sim. Tanto é que elas conseguiram comprar as bebidas, senão elas não teriam conseguido. Afinal, estamos aqui no Texas. Dinheiro, local pra beber, Texas. Compramos as ices e voltamos pra minha casa super empolgadas. Sentamos na mesa da minha cozinha e começamos a beber. É claro que o gosto foi horrível e eu odiei. Pô, Smirnoff Ice, é tão gostoso. Pois é, nunca bebeu um banheiro químico não, gata. Mas Bella ria e depois dizia, depois de alguns goles, que estava ficando bêbada, então segui o barco. Nossa, eu sou a Bela nesse momento. Depois de mais alguns goles e várias risadas idiotas, Bela levantou a questão sobre como ela tinha ido poucas vezes à minha casa, que não conhecia direito o lugar e que eu deveria mostrar para ela. Fomos então para o corredor em direção à sala. Mas no meio do caminho estava a porta do meu quarto, que Bela entrou e disse: "Ah, então esse é o seu quarto." É aqui que a mágica acontece. É, menino, isso tá uma coisa assim, uma porno chuchada, uma coisa sem lhe priver de volta. Ela se sentou na minha cama e eu entrei atrás dela, me sentindo subitamente muito nervosa com a situação. Bela então me encarou com aquele olhar intenso que sempre me desconcertava e disse: "Senta aqui do meu lado." Não, tem a voz. "Senta aqui do meu lado." É, ela tem a voz da Chapeuzinho Vermelho, né? É. "Senta aqui do meu lado." Minhas pernas tremeram tanto. Eu não sabia o que fazer, mas Bela continuou me encarando. E do clima de risadas que estávamos há um minuto atrás, ela não usou H de novo. Ela passou a me olhar com muita seriedade. Tomei coragem e me arrastei até a cama e me sentei do lado dela. Nossa, achei que ela fosse dar um beijo, né? Ela apenas sentou. É um começo. Um começo, é. Nos encaramos por mais alguns segundos e juro que naquele momento nós dissemos tanta coisa com o olhar, tanta coisa que não conseguíamos dizer nem para nós mesmas, e de repente, Bela me agarrou e me tascou o maior beijo que eu já tinha dado nos meus 18 anos de vida. 18, eu digo 18, 13, 18 números. Tá. Não sei dizer por quanto tempo nos beijamos. Até ali, eu só tinha dado um beijo na minha vida e um menino qualquer do colégio, e a Bela também. Então vocês podem imaginar a coisa desajeitada que foi. Mas também foi 2 anos de sentimentos secretamente cultivados sendo colocados para fora. 7 anos. E eu me lembro de... Foram 7, menino, claro. E eu me lembro... Eu tô tão ceguinha hoje... Eu me lembro de sentir tão feliz naquele momento como eu nunca tinha me sentido antes. Depois de um tempo indeterminado, Bela rompeu o nosso beijo. Dado o tempo passado dessa história, todas as minhas tentativas de suprir esses pensamentos e o meu leve estado de embriaguez, não sei dizer ao certo o que aconteceu imediatamente depois, apenas lembro que Bela começou a agir como se estivesse muito mais bêbada que momentos antes. Talvez como uma forma de justificar o que tinha feito. Eu então fiquei muito preocupada e levei ela para casa. Com medo de que ela ainda estivesse naquele estado quando a mãe chegasse do trabalho, eu fiz o que eu tinha visto nos filmes e enfiei ela embaixo do chuveiro frio. Menino, tá virando um negócio muito pesado. Não precisa ser frio. Socorro. Corri embora dali imediatamente depois. Capítulo 3. Sobre todas as coisas que não dissemos. Nossa, mas essa menina... Ou você viveu uma linda história ou tu é fanfiqueira. As duas coisas. As duas coisas. O ano que se seguiu a esse beijo foi um dos mais estranhos da minha vida. Nunca tocamos no assunto do beijo. Nunca falamos que estávamos apaixonadas. E nunca éramos explícitas sobre o que significava tudo aquilo. A nossa relação continuou sendo, para todo mundo de fora, o de melhores amigas. Mas internamente, era muito confuso. Parecia que nós duas tomávamos cuidado o tempo todo para não deixar aquilo acontecer de novo. O beijo, pois afinal, tínhamos sido criadas para acreditar que era errado. Ai, a sociedade é uma bosta. Nesse tempo, só nos beijamos outras 2 vezes. Eu queria ter esse áudio gravado no meu celular para poder mandar para as pessoas a Leila falando: "A sociedade é uma bosta." Serve para tanta coisa, só receber e mandar o áudio de volta. A sociedade é uma bosta. É, que salva são os animais. Tá. Nesse tempo, só nos beijamos outras 2 vezes. Uma vez quando ela estava doente, de cama mesmo, e eu com medo de que acontecesse algo ruim. Nossa, meu Deus, ela pegou resfriado, vou beijá-la. Pois eu posso perdê-la aqui. E a outra, quando fomos assistir Lua Nova no cinema. O que é Lua Nova? É novela? É um dos capítulos do Crepúsculo. Ah, tá. Nesse dia, foi uma das primeiras vezes que meus pais me deixaram sair pra tão longe de casa sozinha. E uma menina com 21 anos, né? Que coisa. E uma das raras vezes que saímos só nós duas, sem nenhum outro amigo ou adulto responsável. Ou outro adulto responsável, foi o que ela quis dizer. ou outro adulto. Tava escrito, MacTube, tava escrito. Lembro de ficar profundamente tocada com o filme. Todo aquele drama que a personagem faz quando perde o seu grande amor. O Shopping Vitória, onde fomos no cinema, fica ao lado de uma praia. E depois do filme, nós fomos andando até lá. É bonito, vai, romântico. Lindo, uma coisa poética. Na areia. Estava uma noite linda, de lua cheia, e a praia estava basicamente deserta. Deus protege as crianças, os bêbados e as sapatões apaixonadas. Nos sentíamos tão longe de todos que a gente conhecia, quase como se aquele fosse nosso espaço privado no mundo. Cara, tá parecendo aquele filme Moonlight. Ah, é verdade. Essa foi a primeira e única vez que fizemos declarações de amor. Dissemos que nos amávamos, como éramos importantes uma na vida da outra, como nos importávamos uma com a outra. Tudo numa conversa que, se vista por fora, pareceria apenas duas amigas melosas conversando. Porém, a gente sabia o que significava. Nos beijamos à luz do luar e o meu coração se encheu mais uma vez desse sentimento intenso e louco que só pode ser vivido quando se vive o primeiro amor. Ai, gente, eu shippo muito, sabe? Vai, não se esconde, vem pro Sapa Bonde. Capítulo 4, A Fuga. Esse também foi o ano que eu fui pela primeira vez a São Paulo. Sendo de uma capital relativamente pequena e que eu odiava a época, fiquei completamente deslumbrada com a metrópole de pedra. Voltei pro meu cantinho do mundo obcecada com São Paulo. Mas hoje eu entendo que o que realmente me deixou dessa forma é que nessa viagem foi a primeira vez na vida que eu vi casais LGBT andando na rua de mãos dadas. Me lembro de pensar, eles só são pessoas normais, e também de pensar, é possível viver assim? Cara, esse é um depoimento muito comum, né, cara? E é muito... É... Ao mesmo tempo é legal, assim, mas é um pouco triste, né? Você precisar disso, tipo, não, ó, isso tem que ser dito, né? É uma validação, né? Uma validação... Que você talvez nunca tivesse, se você não viesse para São Paulo ver que é possível e tal. E mesmo em São Paulo, não é em todos os lugares que realmente você pode fazer isso e ninguém te incomodar. Sim. Deve ser a sensação também de um brasileiro que sai hoje e vai, sei lá, para o Canadá e ver o Trudeau. É possível ter um chefe de Estado bom. Tá. Aí, ela continua. Voltei para Vitória contando tudo para Bela. E a gente começou a fazer planos sobre como faríamos 28 anos. E nos mudaríamos para lá. Longe de Vitória, da nossa família, das igrejas evangélicas que nos cercavam. Enfim, de tudo que impediu o nosso amor. A nossa, aspas, relação seguia na mesma. Não falávamos mais sobre o que sentíamos. Não fazíamos nada físico, a não ser um eventual cafuné. Não falávamos sobre o que realmente queríamos. Caramba, cara, que prisão. Ah, é muito triste, mas ao mesmo tempo... Sabe quando você tá com muito desejo e você fica só no cafuné? É meio que... É inocente, tântrico. Né? É meio tântrico. Não, não é. Você fica... Isso aqui vai durar muito mais, porque eu tô segurando a onda. Sério? Não, eu fui pra um outro lado, assim. Eu achei meio inocente, assim. Meio, tipo... É um lance de amor mesmo. E eu achei legal. Ah, sim. Não, que é amor, sem dúvida. E em vez disso, nos deitávamos horas nas calçadas em frente à casa dela, olhando o céu e fazendo mil planos sobre o que faríamos quando finalmente fizéssemos 28 anos. A questão é que 4 anos são muitas a esperar. Principalmente quando você é adulto. Jovem adulto. E naquele ponto, todos os nossos pais tinham criado uma implicância gigantesca com a nossa amizade. Por que será? Claro, eles não eram bobos e deviam sacar como a nossa amizade não era do tipo normal. Peraí, Rabirão. Era totalmente normal. Eles deviam ter sacado que não era comum. Isso você pode dizer. É. Ah, sim, sim. Além do fato da gente ter saído da igreja juntas e nunca demonstrar interesse em garotos. Ah, mas isso aí, gente... Rompompom Mendal, também ninguém. Tá. O padrasto da Bela era um babaca de marca maior e começou a criar cada vez mais implicância com o tempo que passávamos juntas, muitos dias proibindo ela de ir pra rua brincar comigo. Mulher, tô com 20 e tantos anos, tu brincava? Falha. Nossos planos, então, começaram a mudar. De repente, não eram mais sobre o que faríamos quando tivéssemos 28 anos. E sim, o que poderíamos fazer agora? Boa. Como poderíamos ir para São Paulo e viver a nossa vida agora? Ah, não, isso eu não sou a favor. Mas, boa, você tem que pensar no presente. Mas por que tu não é a favor? Pô, porque ela só tem 18 anos. Então, é muito cedo. Mas os pais são assim, né? Mas se a menina é top model, tem 14, aí, não, vai lá seguir seu sonho, então. Ah, é. O dinheiro, beleza. O dinheiro de boa. A sociedade é uma bosta. Não há dúvidas. Sempre fui uma pessoa um tanto impulsiva. E um dia qualquer de inverno, o padrasto de Bella surtou com ela por minha causa e bateu nela. Ah, não. A mãe dela foi defender e acabou apanhando também. What? Meu Deus. Quando eu digo que a Rihanna tá certa, é porque a Rihanna tá certa, entendeu? Lembro de Bella me contando isso no MSN. Nossa, o MSN. Aquelas, né, que o cara bateu na menina, não se choca. Nossa, o MSN. Morde. Não, a gente se chocou. A gente se chocou, sim, claro. Você pode se chocar com o MSN também. Sim, o MSN realmente é uma coisa muito... Um ódio de 1000 sóis encheu o meu peito. Era inadmissível ele fazer isso. Tá certíssimo. Era mesmo. Me sentia tão impotente, não podia fazer nada. Não podia ir lá defender a garota que eu amava. Não podia nem mesmo ir lá consolá-la. Foi então que eu mandei uma mensagem pra Bella. É hoje. Do tipo, é hoje que a gente foge pra São Paulo. A Bella me perguntou se eu faria aquilo mesmo por ela. E eu só pude responder que é claro. E eu faria qualquer coisa por ela. Ai, que fofa. Fui então pro meu quarto e arrumei a minha mala. Combinamos de nos encontrar às 3 da manhã na esquina da minha rua. E eu roubei o cartão do meu pai. Ô, mulher, tu já estava indo toda certinha. Tu já vai pra Febem. Eu roubei o cartão do meu pai da carteira dele. Cartão esse que eu sabia a senha. Tá errado esse pai. Não pode dar senha no cartão. Ela só vai usar pra emergências. Uhum. Vamos acreditar nisso. Tudo preparado, pulei o muro da minha casa com a mala nas costas e eu fui pra esquina, no meio da madrugada gelada, esperar a única pessoa sobre a qual eu seria capaz de fazer qualquer coisa na vida. Bella me encontrou alguns minutos depois e trocamos um longo abraço, um raro longo abraço. Eu não consigo me lembrar se beijamos. Lembro de estar tão nervosa, mas só saber que eu queria tirar ela daquela situação, que queria ter uma chance de poder viver tudo aquilo sem medo, viver completamente aquilo. Fomos para a avenida do bairro na expectativa de conseguir um táxi ou um ônibus para a rodoviária, sabendo que se queríamos ter alguma chance de fugir, a gente tinha que conseguir pegar o primeiro ônibus para São Paulo. Mas bem, como eu disse no começo da história, lugar pequeno, que as mesmas pessoas moram desde sempre. Não demorou nem meia hora para o meu pai aparecer em um carro e me levar pela orelha para casa. Alguém tinha nos visto na rua. Nossa. E ligado para ele. Ai, gente, mas sério, o que vocês iam fazer em São Paulo? É, um cartão, tem vocês acham um cartão também, de crédito? Vai fazer o quê, então? Foi a maior confusão. Mas eu entendo o sentimento, né, cara? Depois de ter apanhado isso... Ah, não, isso... sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu não sei, talvez eu tivesse, sei lá... Um cartão dá pra você fazer compras e pagar uma pessoa na Deep Web, tudo bem, vamos seguir. Foi a maior confusão. Ele entregou Bella na casa dela, onde só Deus sabe o que o padrasto fez com ela. Ai, gente, que horror. Meu pai passou o resto da madrugada gritando comigo. Fique de castigo total, sem computador, sem sair, basicamente sem comunicação com o mundo exterior. As nossas mães fizeram uma reunião com nós duas, alguns dias depois, onde nos informaram que estávamos proibidas de ser amigas, de sequer nos falar dali em diante. Não podíamos mais nos ver, nem trocar mensagem, nem se ligar, nem nada. Era isso, o fim. O meu coração se quebrou em mil pedaços. Ai, que triste. Que triste. Caramba, Rafael. A culpa é minha agora? Não. Meus pais passaram anos achando que eu tinha tentado fugir de casa porque eu odiava eles. O que acabou abalando a nossa relação pelo resto da minha adolescência. Pelo resto da minha juventude adulta. Ah, sim, claro. Por me sentir culpada por eles pensarem isso, acatei o castigo totalmente. Nunca mais nos encontramos. E só falamos mais uma vez por telefone para se dizer que a gente ia seguir a proibição de nossos pais. Nossa, e que era melhor assim. Caramba, cara, que tristeza. É o Romeu e Julieta. É, Romeu e Julieta lésbico. Julieta é claro, e Julieta. É, perdão, verdade. Julieta e Julieta. É claro que toda culpa que você sente ao se descobrir LGBT também contribuiu muito para isso. Ai, gente, sério. Que triste. Muito a triste. Sociedade é um lixo. Lembro que nos anos seguintes, nas raras vezes que eu via a Bella na rua, o meu coração saltava do peito. Uma vez, alguns meses depois, quando estava indo para a padaria, nos cruzamos e trocamos olhares. Na volta, ela estava parada no meio do caminho. Passou por mim novamente e enfiou uma coisa na minha mão sem falar nada. Eu olhei e vi que era um par de pulseiras feíssimas, que usei até estourarem. Ai, eu achei que era um bilhete, ela é cafona. Mas tudo bem, o amor é cafona. Essa história marcou a minha adolescência. Temos mais um áudio aí para o WhatsApp. O amor é cafona. Sim. Essa história marcou minha adolescência e a partir daí eu entendi como gostava de meninas. E também como isso seria difícil no mundo em que vivemos. Hoje, totalmente recuperada, sou uma mulher forte, recém-casada com outra mulher maravilhosa. Ah, eu não quero mais você com sua esposa. Eu queria com ela. Não gostei desse final. É, a vida real não é assim, né? Você não concretizou o chip que o Brasil quer ver. É. Tá. Eventualmente, e depois de muita briga, a minha família me aceitou como eu sou e eu posso viver uma relação sem medo de falar sobre ela. Me desculpem pelo e-mail gigante, mas essa é uma história que eu sempre tive muita vontade de contar e acho que nada melhor que em um dos meus podcasts preferidos. Parabéns pelo trabalho e beijos. Ah... Poxa, obrigado pela história. A gente queria saber o que aconteceu com a Bela. Bela, se você estiver ouvindo, em Vitória, vai. Aliás, não sei se vocês sabem, mas Vitória é a capital do PicPay. Ah. Em Vitória, é muito provável que tenha só uma Bela. E se você puder, manda sua história pra gente saber o que aconteceu do seu lado. Mas, cara, é muito triste. Tem umas coisas que eu acho, tipo, ela fala assim, minha família me aceitou. Cara, a minha família percebeu a merda que estava fazendo. Esse devia ser o termo usado, sabe? Sim. A minha família percebeu o quanto estava sendo injusto e não me aceitou. Não tem que aceitar, cara. Não, é Sim. diferente, sabe? Não é assim, eu cometi um crime e minha família me aceitou. Eu vivi minha vida e, entendeu? Não tem que aceitar. A mãe da Bela, por exemplo, casou com um filho da puta e ninguém fala nada. Então tá todo mundo ok. O que é, de longe, muito pior. E o fato de uma família aceitar... Exatamente. Uma família aceitar... A família pode aceitar um arrombado desse? Por exemplo. É, aceitar o filho da p*** que é o padrasto da Bela é aceitar. Não é mérito nenhum aceitar. É. Rafael, você lê a próxima história pra gente? Leio sim. A segunda história se chama Anjo Malvado. Filmes do Macaulay Culkin. Aí, sabia que você ia acertar. Ah! Sacou? Provavelmente ele tem um filme chamado Changeland. Gente, eu só conheço Esqueceram de Mim. É legal esse filme, hein, Anjo Malvado? É bonzão. É pesado, mas é muito bom. É. História 2, Anjo Malvado. É em forma de poema, então vou ler com entonação de poema. A gente põe a trilha da leitura do Festival de Poesias? Eu acho que sim. Tá bom. Caio, por favor. Já dizia o grande Forrest... A vida é como uma caixa de bombom. Na minha história para o GugaCast, a tristeza é quem dá o tom. Ah. Meu primeiro amor, que filme trágico. Assim como foi com Amandinha. Descobertas em um instante mágico. Seguido da ação do boneco da Palmirinha. Tudo era mais simples naquela idade. Escola, clube, amigos e diversão. E eu só tinha uma vulnerabilidade. Ficava sem palavras, palpitava o coração. Era a Amandinha, a garota, que deixava o meu queixo no chão. Era mais um dia como outro, tudo normal. Sala de aula, tinha alunos e calmaria. Eis que a diretora aparece triunfal. E nos noticia a volta de quem já conhecia. Gabriel era um amigo querido. Deixara a escola no último ano. Porém, por algum contratempo ocorrido, sua mãe considerou isso um engano. Ele estava de volta. Essa era a notícia. Feliz por mais uma criança na sala. Foi o que pensei sem malícia. Sem saber o que o capiroto preparava. Sem pestanejar, após o anúncio, Amandinha levantou. Se dirigindo para toda a classe, em bom e alto tom ela bradou. Palavras que me causaram grande impasse. Não namoro mais o Flávio. Agora eu namoro o Gabriel. Ah, não. Quem é o Flávio? Ele é o Flávio. Vai. Flávio é o poeta. Mexeram nas tuas gavetas, poeta. E foi quando terminamos que eu soube do nosso caso. Meu primeiro amor aos 6 anos foi me dito com atraso. Restou-me apenas o esquecimento. A ferida com o tempo cicatrizou. Mas até hoje me lembro do momento que meu coração petrificou. Nas voltas dessa vida, eu já me envolvi. Alguns relacionamentos eu já tive em vista, mas nenhum me fisgou como o primo do Chico pela Teresa Batista. Mas ainda tenho tempo para novas memórias. Sobre relacionamento eu tenho desejo que o próximo não seja uma não história e combine como goiabada e queijo. Por fim, já vou me despedindo, com um abraço para Guga, Kai e Rafael. E se por acaso tiver um convidado ouvindo, para você eu tiro o meu chapéu. Aí, Leila. Obrigada. Obrigado pelo programa amado, que me alegra em vários momentos. Pelo Spotify quando vou pro trabalho ou na bolha com o canivete suíço dos meios de pagamentos. Menino, que poeta! Foi muito legal, cara. Tá, é muito bom. E meninas fazem isso, né, no jardim de infância. Chegar e falar assim, ah, você não é mais meu namorado. Aconteceu comigo também. Eu nem sabia que eu era. Sério? Aham. Uhum. Isso é... Nossa, eu nunca vi isso. É? O máximo que aconteceu era um menino que eu gostava na quarta série que me mandou um bilhete. Você quer ser minha namorada? Aí eu falei, sim. Aí pronto, foi isso. Aí namoramos. Que legal. É bizarro, né? Porque não tem término. É. Fica estranho, porque aí eu cresci, ele cresceu, ensino médio, ninguém se olhava mais na cara, ninguém nunca terminou. Não, então você ainda tá com ele. É, será, você é namorada dele. Até hoje? E ele deve estar bem bravo agora. Puta. Falta comunicar. Rafael, já que a última foi um poema, lê a próxima aí. Vou ler. Essa história se chama Te Vejo Amanhã. Tem mesmo um filme de Macaulay Culkin chamado Te Vejo Amanhã? Tem sim. Caramba. É esses filmes obscuros que ele fez depois de adulto. Ah, sei. Olá, Caio, Rafa, Guga e possível convidado. Olá. Meu nome é Lígia, tenho 34 anos, sou professora de inglês da Rede Municipal de Jundiaí, São Paulo, e escrevo esse e-mail para contar a história de como encontrei meu primeiro amor aos 9 anos de idade. Peço para que mantenha o meu nome, já que essa pessoa pode vir a ouvir esse podcast, e dessa forma, ele pode se tornar uma declaração de amor. Que bonito. Tá aí, Lígia. Bem bolada, hein, Lígia? 34 anos, fica ligado aí, porque provavelmente o receptor desse amor também tem dessa idade, em Jundiaí. Era 1994. As crianças andavam de carro no porta-malas, compravam cigarros na banca para o tio fumante e tomavam litros de suco de pozinho sem se preocupar com o amanhã. Foi o ano do Tetra e da brilhante dupla Bebeto e Romário, que fez o brasileiro vibrar com o futebol. Rafael, fique à vontade para acrescentar informações mais relevantes sobre o ano de 1994. Ayrton Senna morreu. Nossa, credo. A gente tá aqui tentando manter um programa Good Vibes. Ah, não. É. Tá, tudo bem. Sabe o que é Good Vibes que aconteceu em 94? Minha mãe comprou um Gol cinza quadrado que só tinha um retrovisor. Não foi em 94, maluco. Foi 96. O ano dele era 96. Então, em 94, faltavam 2 anos pra minha mãe comprar um Gol cinza quadrado com retrovisor só. 94 não tinha dinheiro pra nada. 94 teve o terremoto em Kobe, no Japão. Olha aí. Só coisa boa. Só desgraça. Eu estava no terceiro ano do ensino básico, antigo primário. Na mesma sala, estudava um menino loirinho dos olhos verdes, até bem parecido com Macaulay Culkin do filme Meu Primeiro Amor. Ele era tímido, falava e brincava pouco, e assim como eu, sentava na primeira fileira da sala. Gostava de estudar, e a professora sempre nos colocava em dupla para realizar tarefas e ajudar as outras crianças. Éramos os dois nerdinhos da turma. Ah, que fofinho. Eu gostava muito de estar perto dele, mas não sabia como demonstrar, já que ainda tinha apenas 9 anos. Não sabia se ele sentiu o mesmo, visto que os meninos normalmente demoram mais para amadurecer no que se refere aos assuntos do coração e acabam não mostrando o que sentem. Cara, eu não. Hoje não amadureceram, né? Mas eu não tinha esse problema não, cara. Quando eu tinha 6 anos, eu era apaixonado por uma menina da sala e eu sempre fui. Tu demonstrava? Demonstrava animal, assim. Tinha uma menina, quando eu tinha 6 anos, tinha uma menina no jardim de infância, ela se chamava Thaís. E aí ela chegou pra mim e falou assim, ó, sou sua namorada. E eu, sério? Aí eu, tipo, fantástico. E desse, ela acabou com a minha vida. Desse dia em diante, eu sempre estive apaixonado. ela abriu o lacre da latinha. Foi tipo isso, exato. Ah, que legal, que bonitinho. E aí, nesse dia, eu liguei pra casa dela. Eu liguei pra ela, 6 anos, imagina. O telefone era do tamanho da minha cara. E... Quer dizer, todo telefone é do tamanho da cara de um adulto, né? Esse não é um bom exemplo. O telefone é do tamanho do meu torso. E aí eu liguei e a irmã dela atendeu. E aí ela falou, e eu falei assim, alô, por favor, eu quero falar com a Thaís. Aí ela falou assim, quem quer falar? Aí eu, é o Gustavo. Aí ela, Gustavo quem é? O namorado dela. Aí, essa menina achou a coisa mais... É, ela achou a coisa mais incrível. Como assim, seu namorado da Thaís? Ah, não sei o que, você tem que beijar ela na boca. Eu, ok. Guga! Aí no dia seguinte... Eu não foge à luta. Então, no dia seguinte eu fui lá pra isso. Falei, pô, beleza. É só... Eu fui lá selar o acordo. E aí, quando eu cheguei lá e falei que eu queria fazer isso, aí ela terminou comigo. Ela falou, não! E saiu correndo. É, pelo menos você terminou com ela ao contrário da ao, Leila. Ao contrário da Leila, que tá com cara até hoje. Tô até hoje com vários. nunca terminei, gente. Se não terminou, tá valendo. Se o juiz não apitou, tá valendo. Yeah. É. Continuando aqui. O ano acabou e, em 1995, estávamos novamente na mesma sala. A nova professora continuou a nos colocar sentados juntos. Naquele ano, no Dia das Mães, a professora propôs que usássemos nossas tesouras sem ponta para moldar um coração num sabonete para presentear nossas progenitoras. Caraca, bicho, isso é impossível. Eu nunca conseguiria. Eu tentei e não consegui. É isso aí, Lígia. High five com o seu passado. Meu coração ficou todo torto. Fiquei muito triste e até chorei um pouco. Não queria decepcionar minha mãe naquela data tão especial. O Fábio, caramba, então... Caramba, é muita pressão pra criança. Muita pressão. A escola Fábio, então... Waldorf, ela pressiona a criança. Desculpa. É, esse eu queria um áudio disso também, mas acho que eu não ia conseguir usar. A escola Waldorf pressiona a criança. Pressiona, a criança tem que ser criativa agora? Pô, você... É. Você liberou uma memória na minha cabeça, Rafael. Que você não, né? A Lígia liberou. Que foi o sabonete pintado. Que merda era aquela? Sabonete pintado. Porque inutiliza o sabonete, né? É, então. O sabonete, ele serviria pra tirar uma tinta. Agora, se ele vem pintado... É. Eu acho que esse é o verdadeiro presente. É o paradoxo do sabonete. Olha, quero te presentear aqui com um paradoxo. Demais. Eu não sabia fazer isso até agora e agora eu sei. O Fábio, então, numa demonstração de amizade que jamais esperei receber, falou: toma, pega aqui meu coração que ficou bem bonito e leva pra sua mãe. Eu levo esse que você fez pra minha, ela não vai ligar. Ai, Fabinho. Gente, temos muitos homõezinhos da porra aparecendo. É, imagina o que é você dizer, toma aqui meu coração. É muito romântico, né? É, porra. Que ficou bonito e leva pra sua mãe, já engata na sogra. É. Eu levo esse, tem várias mensagens aqui de psicologia junguiana, né? Eu levo esse que você fez pra minha, ela não vai ligar. Ou seja, ele demonstrou que ele não é um filho apegado à mãe e dependente. Sim. Ele é um filho que a mãe criou pro mundo e ele provavelmente vai assumir uma família nova. Ele está pronto aos 6 anos. Que pronto. Demais. E além de muito fofo, esse é um momento Alura, porque ele fez o que tinha que fazer. Foi um grande gerente no momento. Ele gerenciou a situação com muita competência. É verdade. É bem provável que ele tenha aprendido isso num dos mais de 50 cursos de gestão de marketing ou mais de 100 cursos de inovação e gestão que tem lá na Alura, e você tem acesso a todos eles em uma matrícula só. E é muito possível que isso tenha acontecido porque os cursos são rápidos, fáceis e podem fazer muita diferença na sua carreira. É, um curso rápido e fácil fez a diferença porque ele tinha aí, sei lá, quantos anos? Não sei. Mas falando sério, faz a diferença na carreira porque você pode subir um degrau na carreira ou entrar no mercado de trabalho. E no nosso link tem desconto, 10% de desconto, alura.com.br/promoção/GugaCast. Vai lá e seja um grande gerente. Vai lá. Tá, vamos continuar aqui. Nem sei explicar como fiquei feliz. Peguei o coração, dei um abraço naquele loirinho tímido e levei o presente pra minha mãe. Depois disso, o ano transcorreu normalmente. Torci para termos dança de quadrilha em junho e sonhava com meu par. Infelizmente, não houve festa junina, mas estava com ele todos os dias e isso me bastava. Bastava mesmo, né? Porque 6 anos. 9, né? 9 anos. O fim do ano chegou cheio de incertezas. O sistema educacional mudou e nós teríamos que trocar de escola. Meus pais não tinham como pagar uma escola particular e eu estudaria, a partir do próximo ano, numa escola do estado, perto de casa. Num dos últimos dias de aula, corri para perguntar ao Fábio para qual escola ele iria, já certa da continuidade da nossa convivência. E ele respondeu: eu vou estudar no Napoleão Maia no ano que vem. E você? Ela respondeu: eu vou estudar no São Vicente, junto com minha irmã. Aí, Fabinho, do Napoleão Maia. de 96. Manda um e-mail pra gente. Meu mundo caiu. Eu nem sabia o que falar. Não sei se já tinha me sentido tão triste e desamparada. Aos 10 anos, como agora percebo na convivência com os meus quase 250 alunos, tudo é muito intenso. Tudo que a gente sente parece que não vai ter fim. E assim eu me senti naquele momento. Como assim ele não iria comigo? Como assim eu estaria sozinho no ano que vem? Minha dupla estaria tão longe. Eu nem tinha telefone. E ir até a casa dele, que morava a 5 minutos da minha, diga-se, era impensável aos 10 anos. Corri para o banheiro da escola e me tranquei lá. Chorei bastante. Oh. Tadinho. Oh. Minhas colegas batiam na porta e nada. Eu não respondia. Voltei para a sala depois de horas. Na verdade, foram uns minutos só, né? Eu tinha que voltar ou a professora iria me buscar. Naquele dia, quando me entregou para minha mãe, a professora disse: "Olha, dona Marisa, não sei o que aconteceu com a Lígia hoje. Depois do recreio..." E ela põe aqui: saudades do recreio. Saudades. "Ela chorou no banheiro e está quieta desde então. Filha, tá doendo alguma coisa? Alguém brigou com você? Te bateu?" Nada. Eu não respondia. Nunca contei pra ninguém o que tinha acontecido e porque eu estava triste. Caramba. Os anos passaram. Mudamos de escola, seguimos nossos caminhos. Não nos vimos mais. Sempre que passava na rua da casa dele, olhava pelo portão na esperança de um vislumbre. Nada. Fui ficando mais velho e deixei de olhar o portão. Tinha acabado. Que triste isso. Eu me envolvo com essas cartinhas. Eu também. Eu fico shippando, torcendo e sofrendo junto. Mas esse aqui é o meu primeiro amor, né? É sempre trágico. Cara, nada é tão... No ano 2000... Até agora, pelo menos, nada foi tão trágico quanto o filme verdadeiro. É verdade, ainda bem. Até agora. Sei lá o que você deixou aí pro fim. É, talvez. No ano 2000, entrei no colegial, atual ensino médio. Fui bolsista numa escola particular da nossa cidade. E já não pensava mais naquele garoto. Fabião do Napoleão Maia, 96. Nossa, Guga, já decorou o Fabião do Napoleão Maia. Namorava um outro menino e a vida seguia. Uma amiga minha, a Beatriz, estudava em duas escolas diferentes ao mesmo tempo. De manhã, fazia ensino técnico na ETEC da cidade. E à noite, estudava no meu colégio. Caramba, tamo junto, Bia. Eu fazia isso. Por quê, Leila? De manhã no militar e de tarde no Cefet. Porque eu passei, porque eu posso. Tá bom. Eu passei nos dois e eu quis curtir isso. Qual que valeu? O que valeu foi militar. O que eu me formei, porque o Cefet tinha greve, né? Direto. Aí eu tava já na faculdade e no segundo ano da escola tech. Mas eu ia só pra charlar. Eu ia só pra charlar e ver os meus amigos. Ia só pra quê? Charlação. Charlar? Não, explica aí. Ai, gente, charlar. O que é charlar? Ai, pera. É que bom, eu tenho... charlar, eu não, é a primeira vez que eu ouço, mas provavelmente é uma gíria que vem do... É uma aportuguesação do espanhol charlar, que significa bater um papo. É isso? Caraca, é isso mesmo. É jogar as coisas fora, é fazer uma coisa boa, assim, curtir. É a curtição, né? Eu não sabia que era espanhol, não. É, espanhol tem charlar. Eu achei que era tipo agir como a Charlene da família Dinossauros. Caramba! Ei, eu pensei a mesma coisa, mas eu não tive coragem de dizer. Rafael é muito culto. É, enfim, é muito normal as pessoas fazerem escola técnica e ensino médio ao mesmo tempo, porque aí você já sai com uma formação técnica para conseguir um emprego e ao mesmo tempo você faz o ensino normal para poder concluir e fazer uma faculdade depois. Ah, tá bom, mas eu sei que a gente tá aqui muito tempo e eu não devia nem perguntar, mas eu não aguento de curiosidade. Mas o ensino técnico não equivale ao ensino médio, assim? Ele não tem essa equivalência? Ele não tem as outras matérias? Você não precisa ter os dois? Não. Só que o Cefet, na minha época, pelo menos, ele era muito famoso por ter greve. E eu já tinha conversado com os meus pais que provavelmente eu teria greve. E aí eu falei pra eles, eu gostaria de manter os meus amigos e estudar no colégio que eu já tô, né? Uhum. Que era um militar. Mas quero viver isso, porque era um sonho estudar na escola técnica, fazer ensino integrado e tal. Aí eles acharam o máximo, que a minha família tudo é na base da competitividade, da competição, do primeiro lugar, dessas coisas. Eles, não, é isso mesmo, vai lá, faz isso sim. Faz dois. Daí, okay. Faz dois, isso, estuda duas vezes. Pra eles, eu tava estudando pra caralho. Mas, na verdade, eu só estudava de manhã e à tarde. Você tava lá agindo como a Charlene da família Dinossauro. Cara, à tarde foi o óbvio que eu entrei pra movimento estudantil, plenária, várias porra. Aí, E, claro, eu aprendi muita coisa, entrei pra seleção de xadrez, umas coisas assim que eu não tinha tido acesso. Conheci o público LGBT. O Cefet me mostrou várias coisas, assim, do mundo que eu e minha formação católica tradicional não conhecia, né? Sei. Então, foi isso. Aí eu me formei, aí greve, e eu ia, né, só pra charlar com os amigos mesmo. Tinha, a gente fazia sarau, fazia várias coisas. Sei. Aí, me formei no colégio da manhã, fiz faculdade e continuava indo no Cefet mesmo, pra charlar. Você viveu uma vida dupla. Era o meu liceu, né, uma vida dupla. Era uma educação então, quando, para a cidadania. Então, quando ela diz aqui que estudou no ETEC, só posso supor que essa sigla significa ensino técnico e charlante. É, sim. Exatamente. Exatamente. E o E, continua da história. E é de exatamente. Exatamente. É ensino técnico e exatamente charlante. Muito bom. Que bom que descobrimos. Continuando a história. Nossa, Li. A gente tá indo quase toda tarde comer pão com mortadela e tomar turbaína na pracinha na frente da sua casa. Não é turbaína, é tubaína. É, mas ela escreveu turbaína, eu li turbaína. Talvez. Eu achei maneiro. Ok. A gente vai lá amanhã, desce lá também. Porra, que massa, né, cara? Pão legal. Com mortadela e tubaína na praça. Eu queria agora. Assim eu fiz. Perto das 15 horas, desci até a pracinha e lá estavam eles. A Bia, o Paulinho, um amigo em comum que tinha estudado comigo antes e agora estudava na ETEC, que significa ensino técnico exatamente charlante, e quase não acreditei. Lá estava ele, um garoto loiro, de olhos verdes, agora de óculos e com muitas, mas muitas espinhas no rosto. Era o Fábio. Eu não sabia o que falar. Ai, chocada! Que reviravolta, que plot! Chupa, Fábio Netflix! Eu não sabia o que falar, nem ele. Nossa, vocês se conhecem? Cidade pequena, né? Disse o Paulinho. Concordamos e contamos rapidamente como nos conhecemos. Relembramos algumas coisas e ficou por isso mesmo. Nos vimos na pracinha mais algumas vezes, mas foi só isso. Oh. Os anos passaram novamente. Eu namorei por 7 anos com o mesmo menino. Levei o famoso pé em 2008. Passada a fossa, um dia eu estava perambulando pelo finado Orkut e pensei: como será que o Fábio está? Assim mesmo, do nada. Não lembro se algo deu o start ou se só pensei em procurá-lo. Pesquisa feita, encontrei. A foto de perfil mostrava um rapaz lindo, de terno, sem espinhas no rosto e sem os óculos. Não pensei duas vezes e mandei uma mensagem. Não, não, mandou uma mensagem não. Mandei um scrap. É, mandou um scrap. Ou um depoimento. É, o que dizer do Fabião do Napoleão Maia? Ai, ai. Ele resumiu. Ele respondeu na hora. Papo vai, papo vem e eu mando. Precisamos sair pra tomar um café, né? Você pode hoje? Ele respondeu. Caramba, Fabião tá afiado. Mesmo pego de surpresa, num domingo à tarde, daqueles bem preguiçosos, fomos tomar um café. Assunto colocado em dia, faculdade feita, empregos novos à vista. Os dois ainda nerds. Senhor dos Anéis, Isaac Asimov, Star Wars e etc. Tínhamos muita, mas muita coisa mesmo em comum. Ele agora namorando, e eu solteira. Ele não achava certo sair comigo. É. Ele não achava certo sair comigo ainda namorando. E terminou o relacionamento duas semanas depois. Terminou duas semanas depois. Porque tinha intenção ali, né? Demorou, Jabão. Cara, quando ele deu o coração dele pra ela, foi definitivo. É. Falávamos um pouco sobre namoro, mas não muito. Eu não queria nada muito sério, se não fosse dar em casamento, pois já tinha passado 7 anos num relacionamento e tinha agora planos de me mudar para a Alemanha e trabalhar por lá. Ele dizia que queria se casar após os 40 e eu antes dos 30. Cinema, sorvete, shopping, pizzaria, primeiro beijo depois de 15 anos. Ele ainda tímido, quieto e eu, como sempre, falando pelos dois. Gostávamos dos mesmos programas. Eu saía para dançar e ele não ia, uma das únicas coisas que não temos em comum. No primeiro dia dos namorados juntos, mesmo ainda num relacionamento sem rótulo, o que ele me traz de presente? Um sabonete que ele mesmo moldou em formato de coração. Ah, que demais. Boa, Fabião. E que eu guardo com carinho até hoje. Ah, essa gaveta tem o maior cheiro de Lux. Ele então chega um dia e me pede em namoro. E eu bem diretamente. Olha, namoro só se for pra casar. Namorar por namorar, eu não quero. E você disse que só quer casar depois dos 40. Como fazemos? Ela mandou como a Mônica de Friends pro... Como que era o namorado dela? Richard. Pro Richard. Aí ela falou: e você disse que só quer casar depois dos 40. Como fazemos? Ele respondeu: eu caso sim antes dos 30. cara, ai, cara. Gente, ah, eu achei que eles não. Meu coração está ficando quentinho. Eu achei que eles tinham separado, eles estão juntos, que bonito. Ai, gente. E assim começamos. Em 3 anos, estávamos noivos e tínhamos comprado uma casa ainda em construção. Apresentei a ele o Nerdcast. E anos mais tarde, ele me apresentou o GugaCast. Aí, Fabião! Oh! Sabia, cara, que eu podia contar com você. Melhor Fabião, cara. Fabião do coração de sabonete. Não, Fabião do coração de sabão. É verdade. Claro. Fabião, coração de sabão. Que não tem graça nenhuma, parem de rir. Não tem graça. Ok. Em 2012, no mês de abril, nos casamos ao som de Senhor dos Anéis, Star Wars e outras trilhas que tanto amamos. Juntamos nossos livros e nossos baldes de Lego. E hoje, após 10 anos, temos uma bebezinha de quase 10 meses. Temos uma história de 25 anos para contar para ela quando ela crescer. Posso dizer que tive mais sorte que a Vada, a garotinha do filme. Meu Macaulay não precisou buscar meu anel na floresta e está bem vivo até hoje. Pô, muito mais sorte. Eu tô... Parabéns, Rafael. Esse programa tá indo muito bem até agora. Que lindo, gente. Meu coração está quentinho. Espero que leiam esse e-mail no programa para que sirva também como declaração da minha felicidade por esses 10 anos juntos. Um grande abraço e obrigado por esse maravilhoso podcast e, é claro, pela bolha tão incrível que criaram e da qual eu faço parte. Ah, que bonitinho, cara. São casados até hoje. Desde 6 anos de idade. É muito bonitinho. Fofos. Sensacional. Quem diria que a gente ia ter essa história? Ai, gente, parabéns, eu tô triste. Minha história não é assim, não. Melhor ideia que eu tive foi fazer o... Melhor ideia que eu tive foi fazer essa série, A Vida Imita a Arte. Porque só teve programas incríveis. Isso aí. Então você lê a última história, em homenagem a esse grande clima bonito que a gente criou aqui. E que vai continuar, né? Não sei. Depende do Fabão e do sabão aí dele. Se ele vai continuar fazendo sabão. Que bosta. A próxima história se chama Riquinho. Riquinho Rico. É. Eu deixei o melhor filme dele pro final. É, foi bom. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível ou possíveis convidado a ou convidados as. Enfim, vocês entenderam. Um abraço, Milton Neviano, pra quem estiver aí. Abraço. Abraço. Abraço pro Riquinho. Meu nome é... Mas como eu adoro os nomes inventados por vocês e tem alguns nomes que é melhor não serem publicados, peço encarecidamente que todos os nomes sejam trocados. Sou ouvinte do GugaCast há alguns meses. Queria aumentar meu hall de podcasts e me lembrei do Jabá Honesto feito no Nerdcast. E logo depois do primeiro episódio que escutei, me apaixonei e ouvi todos alguns diversas vezes. Aliás, espalhe a palavra, por favor. Fala aí sobre o GugaCast mais vezes. Piramida, piramida. Isso aí. Piramida. Quando já estava me aproximando do episódio atual e ouvi o pedido de e-mails para a série A Vida Imita a Arte, que falaria do filme Meu Primeiro Amor, me empolguei. Era minha chance de contar para vocês aquela história que faz meu coração sorrir. Me mudei para uma cidadezinha no interior de São Paulo em janeiro de 1996, para onde meu pai foi enviado como pastor. Eu gosto de imaginar que ele tinha ovelhas. É, sabe o que, que também aconteceu em 1996? Minha mãe comprou um Gol cinza quadrado que só tinha um retrovisor. Agora sim, agora sim. E teve as Olimpíadas de Atlanta. E a isso. Música era aquela música daquela mulher, que eu não sei o nome, que é a mulher que cantava... Tá. Era o tema. Claro. Como o pai dela era pastor, a gente vai chamar ela de Jessica Lovejoy. Certo. Ok? Ok. Perfeito. A filha do reverendo Lovejoy. A primeira família que conhecemos tinha um membro que logo me chamou a atenção, o Milhouse. Ele tinha 7, eu 6 anos e logo ficamos amigos. Nossas famílias se tornaram muito amigas. Agora eu fico imaginando o Milhouse. E a Jessica Lovejoy. Eles frequentavam a igreja que meu pai pastoreava. Pastoreava? E era uma família que morava mais próxima de nós. Então a identificação foi imediata. Todos os pais tinham idades parecidas, por volta de 30 anos. Tinham 2 filhos cada. os meus, duas meninas, e os dele, um casal. Enfim, era uma bela amizade. Ela tá dizendo que os pais dela... Ela tá dizendo que ela tinha uma irmã, e o Milhouse também tinha uma irmã. É isso que ela quer dizer, se não ficou claro. Obrigado por traduzir, porque não tava nada claro. Os pais dela tinham 30 anos e já tinham filhos. Isso. Eu tenho 32 e eu só quero comprar vidas do Candy Crush. Eu tô tendo uma crise agora. Ué, é uma espécie de gerar vidas. É verdade, verdade. É verdade. Então ela quis dizer que os Lovejoy tem duas meninas e os Milhouse... Não, e os Van Houten tem um menino, Milhouse e uma menina. Meu novo amigo Milhouse e eu brincávamos, jogávamos e nos divertíamos juntos. Um mês depois da mudança, era hora de eu ingressar na escola. Milhouse ia para a segunda série e eu iniciaria minha vida escolar na primeira série. Filha de pobre nos anos 90 não ia para a escolinha. A avó cuidava para os pais trabalharem e era isso. Caso contrário, a irmã mais velha cuida da mais nova e pronto. Eu era uma criança quieta, tímida, mas absolutamente normal. A entrada na escola, no entanto, acabou com minha autoestima infantil. Ah, eu lembro lá no começo, você falou que era uma história de autoestima. Rafael. Sim. Mano, good vibes, hein? Até o fim. Não garanto. Por quê? Não, porque o Rafael, de vez em quando, ele põe umas histórias que é de fazer você querer, sabe, de você se desesperar. Ah, é a vida. É. Vida é um lixo. A sociedade é a vida, só um lixo. A sociedade é uma bosta. Você não pode falar isso nesse programa. É uma bosta. Você não pode falar isso no programa do Fabão Coração de Sabão. Tá. Logo no primeiro dia de aula, a professora notou que eu estava muito adiantado em relação aos meus colegas. Hoje não é mais assim, mas naquela época, a alfabetização básica, pelo menos nas escolas públicas, começava na primeira série. Então, enquanto a tia passava exercícios para eles aprenderem a segurar o lápis corretamente, fazendo ondinhas e bolinhas, eu já sabia ler, escrever, fazer as quatro operações básicas, interpretar textos, coisas de ciência, geografia, todas as capitais do Brasil e mais de 50 pelo mundo, dizia meu pai, para todos, com muito orgulho, e logo, ninguém gostava de mim. Nossa, Rafael Mafra, o Wikipedia humano. Cara, eu sofri... Nossa, isso, esse programa tá me trazendo várias lembranças. É gatilhos, né? Quando eu tava no jardim de infância, eu sabia escrever e ninguém sabia. E aí, é verdade. A professora pedia pra eu passar nas mesas e colocar o nome do coleguinha no trabalho dele. Então eu ia lá no coleguinha que se chamava, sei lá, André, e aí eu escrevia André no trabalhinho dele, entendeu? Eu ia lá no colega que se chamava Ricardo e escrevia, entendeu, né? Eu colocava o nome do colega no trabalho que ele tá fazendo. Porque o próprio colega não era capaz de fazer isso. Pra humilhar o colega. Não, eu achava o máximo, e a professora tava fazendo não, isso. Não, pra ti é ótimo, pro colega ele se sente inferior. Mas tá certo, tem que mostrar quem é que manda na sociedade. Aí tinha uma menina na minha turma chamada Juliana. Acho que ela não ia muito com a minha cara, sei lá. Aí a Juliana falou assim, professora, posso ser eu hoje colocar o nome dos colegas no trabalho? Ai, meu Deus. Aí a professora falou, ué, pode? Vai lá. E aí eu já achei ruim, porque, pô, era a minha tarefa, né? Ela tava, tipo, roubando o meu negócio. Usurpando. É, mas beleza, primeira né? Primeira vez que você lidou com o livre mercado. É, não, mas beleza, vai. Tipo, todo mundo tem sua chance. Aí ela saiu colocando... Aí quando ela chegou no meu trabalho, ela só desenhou uma graminha, assim, sabe? Só, tipo, fez um... Aí eu falei, que porra é essa? Aí eu olhei os outros trabalhos e ela tinha feito isso de todo mundo. Ela não sabia escrever de verdade, sacou? Ela só sabia que ela devia fazer um rabisco. É, ela só chegou lá e fez... Ela quis roubar o meu lugar e sem ter a capacidade de fato, cumprir o trabalho. Mais uma vez, o livre mercado é isso. É. Vai ter gente que vai vingar e vai ter gente que vai dever o banco. Aí eu fui lá e falei, professora, Juliana não sabe escrever. E aí foi uma briga. O que você tinha que ter falado era assim, professora, a Juliana ainda está na hipótese pré-alfabética da alfabetização. Portanto, ela sabe que você deve fazer um rabisco, mas ela ainda não sabe que é com letras e nem a ordem das letras. Aham. Uhum. Nossa, pesado. Gostei. Mas não teria tido tanta briga, né? Ou então, professora, Juliana desenhou uma graminha no meu... Professora, meu nome não é Graminha. Nem o de todos os outros alunos. É, tá bom, Gustavo, já detonou bastante a Juliana. Continue aí. Toma essa, Juliana. Faz aí o Juliana Cast. Caralho! Amei, eu amo barrar. Após uma avaliação, apontaram que eu deveria estar na terceira ou quarta série. Mas como minha irmã 2 anos mais velha estava na terceira, acharam que seria prejudicial para ela ter a irmãzinha pequena estudando junto. Para piorar, eu tinha apenas 6 anos, então havia uma certa divergência se eu já deveria estar na escola. Aparentemente, na minha cidade, ainda havia coordenadores que achavam que a idade para entrar na escola era aos 7 anos. Nossa, gente, 4 anos eu já escrevia, qual é? Para resolver a situação, a ideia dada para a professora, que genuinamente me adorava, foi a de me transformar em uma professorinha para ajudá-la. Ah, claro, que boa ideia. Nossa, erradíssimo, hein? Assim, na cabeça deles, eu não me sentiria desestimulada com a escola, visto que passaria alguns anos sem aprender nada. Coisas de escola pública. Eu, com minha resiliência de nascença, achei tranquilo. Meus colegas, por outro lado, não gostaram nadinha. Por que será, né? Mas cara, se escapou de uma boa, porque eu fui adiantado na escola e foi um inferno a minha vida inteira. Até eu repetir de ano, quando eu tinha 15 anos. 2 semanas de aula e eu já era chamada de tição, cabelo de bombril, CDF, nariz de porco, nariz de tomada, crente do rabo quente e outras coisas horríveis. Foi ela que disse. Ai, pesado. Gente. Não fui eu. Que horrendo. Pesado. Pesado. Falei que eu não garantia que tudo ia ficar good vibes até o final. Foi mal. Por vezes, era xingada da porta da escola até chegar em casa. Em cidade pequena, todo mundo que estuda na mesma escola mora próximo. Outras vezes, tinha de sair escoltada pela professora e minha irmã mais velha para não apanhar. Simplesmente porque eu escrevia nos meus cadernos ou ficava lendo na hora do recreio. Caramba, cara, que cruel. Que bullying pesado, é, né? Com isso, os amigos que eu tinha eram basicamente os da igreja. Sendo assim, ter um amigo que não brigava comigo, não me via como diferente. Tenho até dúvida se ele tinha notado que eu era uma menina. Que me tratava bem, era uma maravilha. Ir na casa do Milhouse, brincar com ele e a irmã, era uma das minhas maiores alegrias. Dizem que nesse tempo ele corria pela casa dizendo que um dia se casaria comigo. Olha que bonitinho. Conforme fomos crescendo, ele foi se tornando o gato supremo da escola, e Milhouse. Aí. Nossa! Tipo aquele atleta clichê de filme americano. Não é exagero nem tentativa de enquadramento em estereótipo. Ele era lindo demais. Ele devia usar até o casaco, né? Do time de beisebol. Sim, que era verde com as mangas brancas. Isso. Alto, olhos verdes, jogador de basquete e a cara de colírio da Capricho. Aí, Milhouse. Eu, por outro lado... Colírio da Capricho. Eu, por outro lado, era tão pouco classificável que nem a alcunha de nerd poderia ser a mim designada. Sem atrativos físicos, na época, eu diria que era feia mesmo. Enfiada atrás de livros e sem amigos próximos na escola, eu era estranha suprema. Cara, não fala isso de você mesmo. A única classificação possível seria a famosa CDF, que já ouvi milhões de vezes, mas até hoje não sei bem o que significa. Eu continuava sendo perseguida, os meninos olhavam pra mim e fingiam que se assustavam. Era um terror. Caraca, ai, escrotos. Gente. Seus escrotos. Só tem escroto no mundo. Exceto o Fabão. Eu tô deixando o programa ruim. Do coração de Sabão. É, Fabão é salvou, né? Mas Fabão já atracou o navio dele. É verdade. Lá em Jundiaí. Lembram que o Milhouse é um ano mais velho? Sim. Então, nunca estudamos nem mesmo em períodos iguais, mas eu frequentemente ouvia sobre sua fama e das meninas se derretendo com a beleza do meu amigo. Nessa época, percebi que gostava dele. Ah, eu e metade da escola, então, sem chance. Logo no início da adolescência, começamos a nos afastar um pouco. Ele começou a ter algumas companhias estranhas. Não ia mais pra igreja, já não frequentava os lugares de antes, então nos víamos pouco. Quando nos encontrávamos, ele sempre saía fora. Eu achava aquilo meio estranho, até que tempos depois, sua mãe me disse que ele havia falado que eu o conhecia muito bem e que tinha a sensação de que se eu o visse, logo ia perceber que ele estava fazendo algo errado. Esse algo errado? Drogas. Ah, não. Ah, não. De novo, Rafael. Caramba, cara. No último e-mail. Essa descrição do Milhouse de que ele era o mais gato e todo mundo adorava ele e de repente ele se envolveu com drogas é igual ao do livro O Estudante. É igualzinho o livro O Estudante. Ele é o Renato do Estudante. Do caralho, parabéns. Agora... Ele é o próprio Macaulay Culkin. É. É verdade. Ele era jovem, olhos claros e drogado. Essa reduzia a carreira da pessoa, né? É isso que ele é. Quando a família descobriu, foi aquele Deus nos acuda. Literalmente, né? Porque eles eram membros da igreja. Todo mundo desesperado. É, ele era o reverendo Lovejoy. Ah, não. Esse era o pai dela. Todo mundo desesperado. Primeiro revolta, depois vontade de ajudar. Gente, a pessoa se revolta com o outro drogado. Ai, gente. Como as famílias ainda eram próximas, e eu era garota ajuizada, os pais dele pediram para que eu me reaproximasse para tentar dar apoio e ele voltar a ter boas amizades. Ninguém quer tirar a droga do menino, só quer mudar as amizades. É, às vezes não é pelas amizades. Pois é. Às vezes ele pode ser a má influência. É. Não é? Tem isso. Você tem que ficar ligado nisso. Nessa época, ele tinha 16 e eu 15 anos. Ele continuava lindo, agora ainda mais. E eu me sentia uma saracura pelo avesso. O Milhouse super aceitou a intervenção familiar e nós voltamos a ser amigos. Muito mais do que antes, na verdade. Agora, éramos inseparáveis e confidentes. Sabe aquele tipo de amigos que de longe sabe o que o outro está pensando? Éramos nós dois. Ele rapidamente se recuperou. Mesmo não precisando tanto, financeiramente falando, começou a trabalhar ainda adolescente e passou a levar a escola um pouco mais a sério. O final do ensino médio estava chegando. Aí ele, ele se saiu bem da história das drogas, foi, hein? Foi bom, foi rápido. Nossa, foi rapidinho, hein? Parabéns, Milhouse. O Renato, do livro O Estudante, não teve o mesmo destino. É, o Renato se fudeu. E Macaulay Culkin. A família dele dizia que nós éramos um par perfeito. Ele ria e desconversava. A gente é amigo. E eu dizia, a gente é irmão. Por dentro, no entanto, eu o amava. Oh. Na verdade, achava estranho demais eles acharem ok o filho maravilhosamente perfeito com uma pessoa como eu. Seria possível que eles não viam que eu era negra, feia, do cabelo esquisito e nariz redondo? Não fala isso de você mesma, Jessica Lovejoy. Para com isso, pô. Não tem isso, não. Não mesmo. Que isso? Fazendo aqui o momento mamilos, é isso que o racismo estrutural faz, né? A própria pessoa se vê como inferior porque ela é negra. Às vezes, muitas vezes, na verdade, eu chegava a achar que ele gostava de mim. O conhecia bem demais para perceber aquela alteração na respiração quando eu chegava. Aquela determinação de fazer tudo o que eu quisesse. As ligações sem assunto nenhum, só porque sua voz me acalma. As piadas sem graça. O desconforto quando algum guri aparecia. Quanto mais pensava nisso, no entanto, mais me convencia de que eu obviamente estava maluca. Claro que ele era só meu amigo. A melhor coisa a fazer, sem dúvida alguma, era esconder ao máximo qualquer traço de sentimento por ele. Vai que o Milhouse descobre que eu gosto dele e deixa de ser meu amigo. Deus me livre disso. Ai, gente, tá me lembrando da história das duas meninas que se amavam. Hoje, percebo que ele até dava umas boas bandeiras e que naquela época seria fácil namorar com ele. O problema é que eu tinha a autoestima de uma lagarta no mundo de borboletas. Ou você só tinha a autoestima de uma lagarta no mundo de lagartas. Todo mundo igual. Eu achava que ele jamais poderia ficar comigo, afinal, o Milhouse era a pessoa mais linda que eu já tinha visto na vida. Essa é uma frase muito engraçada. Na minha cabeça, era pura questão de bom senso. Ele merecia coisa melhor. Sempre que a gente falava qualquer assunto aleatório sobre namoro, eu logo disparava que não ia namorar com ninguém, que ia me focar nos estudos e entrar na faculdade. Dizia que, diferente da família dele, a família Van Houten, a minha não podia pagar para eu estudar. Então eu precisava de um esforço redobrado. Na verdade, era apenas um monte de desculpas de uma garota em pânico. E foi então que ele arrumou uma namorada. Ah, não. Ai, gente! Na verdade, uma menina se autoproclamou namorada dele, levou a família para conhecer a dele após terem ficado e disse que se mataria se ele a desmentisse. A Lisa Simpson era completamente maluca, digna de vilãzinha da Malhação do início dos anos 2000. Mas eu não estou aqui para dar palco para maluco. Na verdade, pensando bem, acho que daria um belo e-mail para algum especial de vilania. Olha, boa ideia, hein, Rafael? Boa ideia. Histórias de vilões. Aprovado desde já. Se você tiver histórias de vilões da Disney ou vilãzinha da Malhação, pode mandar pra gente. A gente podia trazer a Bianca pra ler de volta, porque ela foi, de fato, uma vilã da Malhação. É mesmo. O motivo por citá-la é apenas pra dizer que estava em um lugar e a garota chegou. Sua família, os Simpsons, haviam vindo de outra região há pouco tempo, então não me conhecia. Springfield. Ela chegou até mim e disse: ah, então você é a famosa Jessica Lovejoy. Ainda bem que com essa cara não me oferece risco. Ah, que filha da puta. Puta que pariu. Puta que pariu. Rapariga. E a megerinha adolescente, aquela aprendiz de Valéria, saiu rindo. Valéria é a vilã da Malhação. E a autoestima de lagartixa que não sobe em parede só foi piorando. Cada dia eu gostava mais dele, mas me achava cada vez menos. Nossa. Terminamos o colégio. Ele não sabia o que estudar e continuou só trabalhando por um tempo. Eu ganhei uma bolsa de estudos e fui fazer faculdade em uma cidade próxima. Nossa amizade e minha friend zone seguiam firmes e fortes. Isso até o dia que a vida deu um duplo twist carpado e minha família precisou se mudar de cidade. Fiquei destruída. Passei meu último dia na casa da família do Milhouse, os Van Houten. Ele veio do trabalho mais cedo para se despedir de mim. Quando ele chegou, eu estava tomando banho para ir para a faculdade. Afinal, o bolsista não falta aula. Ouvi ele perguntando se eu ainda estava lá. Quando estava saindo do banheiro, o vi na sala chorando. Aquilo me partiu o coração de um jeito que eu não tive coragem de me despedir. Saí rápido, me fazendo de forte e despreocupada, e gritei lá de fora um "tchau, grandão!" Sem abraço, sem beijo, mas com mais lágrimas do que jamais já tinha chorado. Cara, a Jessica Lovejoy, ela foi se especializando em esconder sentimentos, né? Sim, eu tô aqui sofrendo. Não, ai, para. Gente, eu sofro com as histórias de vocês. Eu vou ficar muito mal. Eu tô com vontade de sair desse programa e fazer justiça. Stalkear, hackear as pessoas e fazer ligações. Eu sou uma hacker do bem. Tá. Criar perfis falsos deles no Tinder e dar match nos dois. Sim. A mãe dele me deu uma carta. Quando li, ainda mais lágrimas. Ele falava do quanto eles gostavam de mim, do quanto faríamos falta, e na segunda página, com a letra extremamente trêmula, ele escreveu: eu não sei como, nem quando, mas tenho certeza que um dia você será minha nora. Ah, a mãe dele escreveu. É a senhora Van Houten. Se ele tivesse escrito isso, teria sido muito estranho. Já pensou? Foram dias deprimida, pensando que, se ele havia sofrido tanto com a minha ida, era possível que ele gostasse de mim. Mesmo eu sendo aquela saracura de... Para de falar isso! Vai lá! Só vai lá, que é tipo patinho feio, né? Você é, na verdade, um cisne. Ah, já chamou a menina de olho feio. Mas agora era tarde demais. Por conta da mudança, perdi minha bolsa de estudos, mas logo em seguida entrei em uma universidade pública no novo estado. Me enfiei ainda mais nos livros e comecei a trabalhar em péssimos empregos para ajudar em casa. Depois um estágio, depois passei em um concurso com um trabalho melhor. Foram quase 7 anos morando fora. Nesse tempo, a amizade oscilou entre períodos de proximidade, quando ele viajava para me ver, as centenas de e-mails e SMS trocados, e outros períodos sem o menor contato. Os desafios que uma pessoa negra e pobre passa no sul do Brasil, sim, eles ainda existem e por vezes são bem dolorosos. Me fizeram mais forte. Para não ser mais massacrada por ninguém, acabei me tornando mais confiante e mais prática. Isso mesmo, um monte de mais no mesmo parágrafo, porque não soube como demonstrar melhor. Não, tudo bem, você tá indo muito bem. É, se você demonstrar... Jessica Lovejoy, tá bom. À distância, soube que ele arrumou uma namorada. Entrou na faculdade, arrumou outra namorada. Eu, por outro lado, estava pensando em qualquer coisa antes de um relacionamento. Será que antes de arrumar a outra namorada, ele terminou com a primeira? Ou ele fez igual a Leila, que tá até hoje com o menino da quarta série? Tomara que não, né? Ai, meu Deus, eu preciso achar esse menino pra terminar. É, se você vai stalkear alguém, stalkeia ele, encontra o e-mail e fala assim: está tudo acabado entre nós. Loucona, né? Prepotente. Agora que não me pensou. Depois de mais de um ano sem o menor contato, a vida fez um duplo twist, mas agora grupado com pirueta e meia. E me devolveu pra São Paulo. Existe isso? Vai. Grupado com pirueta e meia? É, existe. Ah, esses nomes, negócio de ginástica, legal. É tudo uns nomes assim, é. Não, é que carpado é quando ela tá dobrada assim, segurando o pé, né? E grupado é com a coxa no peito. Ah, minha família voltou primeiro. Pouco depois eu, já formado há algum tempo, passei em um concurso mais bacana perto da cidade. Ela passa no concurso que ela quiser. Na cidade onde morávamos na infância, e também voltei. Agora, no entanto, eu era uma mulher. Tinha uma vida profissional, pouca dose de romantismo, uma autoestima bem maior, aí muito bem. Aê! Aê, Jéssica! E uma história de amor mal resolvida. Já não me achava feia nem estranha demais pra ele. Agora a gente estava mais equivalente na minha cabeça. Voltei e simplesmente não o procurei. Vou correr atrás de amorzinho de infância nessa altura da vida e correr atrás de levar fora? Jamais, jamais! Jamais, Jéssica. Nada! Vai sim! Ou não, ou faz o que a Leila tá falando. É isso aí, a vida é uma só, cara. Ele saiu da cidade logo em seguida por conta do trabalho. Ó, vida. Ai, meu Deus, que desencontro! Enquanto ele estava fora, pouco tempo depois que voltei, estava andando pela rua com minha mãe quando encontrei uma das ex-namoradas que ele havia tido enquanto eu não morava lá. Essa eu conhecia. Ela nos cumprimentou e me falou que tinha certeza que eu voltaria pra nossa cidade. Foi então que ela disse que havia gostado muito do Milhouse, mas que era impossível competir com a figura da pessoa perfeita que ele tinha em mente. Segundo ela, o Milhouse sempre gostou de mim, e quando terminaram, ele disse pra mãe dele que podia escrever que a única pessoa com quem ele se casaria algum dia seria comigo. Caramba! Só vai lá! Só vai pro abraço, você gosta dele! Meu coração ficou quentinho de novo. Meu Deus, será que eu havia errado tanto? Será que o menino gostava de mim desde a adolescência e eu banquei a estúpida? Sim. Sim. Next. Então eu corri atrás dele, certo? Errado. Agora tinha um medo paralisante de ter passado tempo demais. Ah, não. Ah, não, Jéssica. Ah, tá, eu entendo ela. A gente entendo, tá torcendo. A gente é tá, isso aí. A gente tá torcendo aqui, mas você tá deixando um pouco. Está dificultando um pouco. É, a Jéssica, a gente viu que ela teve uma vida dura e é óbvio que ela não é culpada por isso, mas ela passou tanto tempo estudando e passando em concurso que ela não teve tempo de fazer terapia, né? Porque, enfim, ela só arrumava uma desculpa atrás da outra. É, verdade. Mais um tempo depois, fui convidado juntamente com minha família para uma festa de ano novo. Estava em pé e chegou uma moça e disse com uma cara meio curiosa: "Então você é a famosa Jessica Lovejoy." Na hora, me veio na mente aquela frase maldita da namorada megerinha maluca. Não era possível. De novo essa história? Mas a moça foi logo completando: "Nossa, você é linda. Não é à toa minha prima te odiar tanto." E saiu rindo. Oi? Nunca tinha visto a mulher, tampouco sabia que ela tinha uma prima. Era a Lisa. É, e é... Não, com não certeza, era a Lisa. A Lisa era a mexerinha maluca. Então, era a prima da Lisa. Não, então, a prima dela. Ah, a prima da Lisa. Foi então que eu soube que a prima dela havia sido a última... Não, não era a Lisa. Havia sido a última namorada do Milhouse. Ao todo foram três. A Lisa Simpson, que era a mexerinha. A gente precisa dar mais nomes aqui. A Agnes Skinner. A Agnes Skinner era legal. E a Selma Bouvier. E a Selma Bouvier, que eu odiava sem conhecer. E segundo ela, a prima havia dito que o namoro terminou logo no começo porque ela sabia que ele gostava de outra. A moça havia pesquisado e descobriu a tal da Jessica Lovejoy em alguma foto da adolescência. Ela o questionou se ele ainda gostava de mim e ele confirmou que gostava desde a infância, mas que eu só o via como amigo. Ah, nossa, você, meu você, Deus. Você que pôs ele na friendzone a vida inteira e não percebeu. Sim. Meu Deus, como eu havia sido maluca e medrosa. Depois de uma temporada fora da cidade, ele voltou, mas na minha cabeça era tarde Jéssica, era tarde demais para qualquer contato. Foi então que, após uma viagem minha de férias, ele me mandou um inbox no Facebook com um: "Que rica que você está." Não nos falávamos direito... Ah, por isso que o nome do e-mail é Riquinho. Não, é porque ele era o Riquinho. Ah, ele era o Riquinho. Não nos falávamos direito há anos, então aquilo foi bem inesperado. Conversamos por dias através de mensagens. Eu não queria vê-lo por medo. Sabia que quando o visse, nunca mais poderia me esconder atrás da figura da amigona irmã. Agora eu sabia que ele gostava de mim, mas estava morrendo de vergonha que ele soubesse que eu sempre gostara dele, mas achava que não era correspondido. Ai, para de ser otária, eu vou te cara, bater. Isso é muito, muito filme hollywoodiano. Né? É, caramba. Muito. O casamento do meu melhor amigo. Foi então que, após um mês, conversamos todos os dias por horas, marcamos um encontro. Marcamos de ir ao cinema, mas tudo deu errado. Tudo mesmo. Era estreia de filme da Marvel, a sala estava lotada com os ingressos da pré-venda e só tinha duas cadeiras disponíveis quando chegamos. Uma na primeira fileira e outra na última. Meu Deus, também, né? Que simbólico. Só vai pra outro lugar. Não podia estar passando só o filme da Marvel, devia ter um outro cinema vazio. Não conseguimos conversar direito, quase não ficamos juntos e foi meio triste. Mais friendzone que aquilo, impossível. Ele pediu um novo encontro, mas agora pra valer. Deixou claro que queria um date mesmo, não uma saída de amigos. Aí, Milhouse... Me buscaria em casa, pediria autorização para os meus pais e tudo mais. A data escolhida? O Dia dos Namorados. Caio, põe um pam pam pam. O encontro finalmente chegou. Meu pai, o reverendo Lovejoy, quase furou o piso da sala de tanto andar de um lado para o outro esperando ele. Minha mãe tentou escolher minhas roupas umas mil vezes. Somos muito tradicionais, mas não era isso que pegava. Meus pais estavam emocionados e ansiosos que finalmente a gente estava se acertando. Eles, assim como os pais do Milhouse, os Van Houten, achavam que éramos perfeitos juntos. A Luane e o Kirk. No restaurante, conversamos por horas sincronizando as histórias. Ele falou que sempre gostara de mim desde criança. Na adolescência, ele havia feito um monte de coisas erradas e se afastou por sentir vergonha. Segundo ele, quando nos reaproximamos naquela época, ele ficou completamente apaixonado, mas achava que eu era boa demais pra ele. Na sua cabeça... Ah, tá vendo, sua trouxa? Trouxa, tá vendo? Na sua cabeça, eu era boa aluna, como um futuro brilhante que merecia um cara melhor que ele. Me disse que quando me mudei, ele ficou muito mal, tentou superar, que diziam que ele não podia sofrer tanto pro resto da vida pra uma menina que só o via como amigo. Cara, isso que é cruel. O nome desse filme, que vai passar na Sessão da Tarde, é Friendzone, e essa é a história. Ela sempre achou que ela tava na Friendzone, quando na verdade ela tava colocando ele na Friendzone. Mas se ele se chamar Friendzone, ele vai ter que ter um subtítulo em português. É, então vai ser tipo Friendzone, separados para sempre. Não, Friendzone, amizade colorida. Acho que esse nossa, já tem. Sim. Ele passou a ter problemas de autoestima, achando que nunca seria um... Meu Deus, que nunca seria um cara bom o bastante para a mulher que ele gostava. Eu falei que sempre gostei dele, mas que sempre me achei feia demais, estranha demais para namorar com um menino tão lindo, popular, engraçado e especial quanto ele. Para mim, ele merecia ficar com uma daquelas meninas lindas que ficavam se arrastando por ele na escola. Falei que nunca tinha namorado sério com ninguém, porque eu comparava todo mundo com ele e ninguém nunca era bom o bastante. Cara, então aqui o que rolou foi que um enxergou a perfeição no outro e se intimidou por isso e passou a criar um monte de desculpas. Olha aí. Nossa, terapia grátis aqui. Terapia grátis. Foi então que, em meio às lágrimas, com 20 e tantos anos de idade, soltamos o tão aguardado "Eu te amei a minha vida inteira". Na pausa. Aê! Gente, eu vou dormir muito apaixonada por vocês. Começamos a namorar no mesmo dia. Ele pediu minha mão em namoro pra minha família. Mais lágrimas. Ai, olha, que bom menino. Fui no primeiro almoço oficialmente como namorada com a família dele. Mais lágrimas. As famílias disseram que tinham certeza que a gente ficaria junto um dia. Depois, esses podiam ter feito uma forcinha maior aí também, né? Podia ter ajudado. Depois de 5 meses indo de carro para a igreja, ele falou olhando fixamente para o asfalto: "Você quer usar aquela aliança de compromisso prateada?" Notei que a mão no volante estava tremendo e perguntei: "Por quê?" "É que eu quero usar logo a dourada na mão direita. Noivamos." Eu não entendi, tem uma tradição da mão prateada? Você primeiro faz a prateada, é isso? Não, é que a aliança de compromisso prateada é aquela de namoro, né? Que foi moda nos anos 90. Ah! E as pessoas pra dizer que estavam namorando e tal. Aí, ó. Sim. Sim. Então era isso, é que ele queria pular essa fase. Eu tô com medo dele, tô ficando com um pouco de medo, mas vamos aí. Noivamos. Um ano depois, finalmente nos casamos. Muitos convidados de casamento vieram nos dizer que jamais haviam visto um casal tão claramente em êxtase de alegria. Na cerimônia mais tradicional que pode existir, eu com meu vestido perfeito e véu quilométrico, e ele mais lindo do que nunca. Rimos, choramos, gargalhamos, meu pai cantou, o Reverendo Lovejoy. Mais lágrimas. Que dia perfeito. Que prelúdio de uma vida perfeita. Colocando em perspectiva, vejo que em todo o tempo em que estivemos afastados, ele mudou muito. Eu não estranhei. Eu mudei muito, ele me amou mais. Hoje, mais de 3 anos depois daquele encontro, estamos juntos, unidos e mais felizes do que nunca. Ainda sinto saudade durante o dia de trabalho, ainda recebo um abraço longo e apertado quando ele chega do trabalho, eu chego um pouquinho mais cedo, ainda rio das melhores piadas ruins, ainda me pego no sofá durante aquela maratona de série, recebendo um olhar cheio de amor, ainda me pego pensando como é possível que tudo tenha dado certo. Como é possível que realmente exista um amor tão grande? Ai, gente! Caramba, que programa de rádio AM que foi o final desse episódio. Gente, meu coração tá tac, tac, tac, tac, tac, batendo muito. Tudo bem que se não tivesse, eu estaria morta. Mas vocês entenderam. Ai, eu não tô bem, mas tá linda a história. Muito obrigada por lerem a história minha e do meu primeiro e único amor. Parabéns, parabéns. Parabéns mesmo, ó. Bravo, viva! Eu estou impactada. Que coisa linda. Foi bom demais. Foi. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, recomenda a gente para quem você conhece, recomenda para quem nunca ouviu o podcast, para quem ouve outros podcasts, recomenda o podcast. E fala sobre o GugaCast, que ajuda bastante a gente aqui. Agradecimentos especiais para todo mundo que mandou histórias. Nossa, as histórias estavam incríveis. Agradecimento também a Leila, que esteve aqui com a gente. Leila. Tchau. Não, valeu, pessoal. Valeu pelo convite mais uma vez, viu? Guga, Rafa, parabéns aí pelos e-mails quentinhos do coração. E nos vemos mais uma vez aí na Podosfera, Brasil. Sem dúvida. Lembrando que você pode mandar sempre suas histórias sobre qualquer assunto lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com a apresentação minha e do Rafael Mafra e da Leila Germano, que tá aqui também. Pauta também do Rafael Mafra, edição da Maremoto Podcasts na mão do glorioso Caio Corraini e assistência de produção do Beto Aragão, que também é quem faz o nosso wiki. Aliás, acesse ele lá para saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Tchau. Tchau.